Quando os macacos dominavam o mundo, com Joana Lourenço e Rita Bernardo. Olá, boa noite, senhoras e senhores, meninos e meninas. Nós estamos de volta ao Quando os Macacos Dominavam o Mundo. Eu sou a Rita Bernardo. Eu sou a Joana Lourenço. Olá, Joana, como Olá. É que estás? Olá, Rita, estás boa? Eu estou ótima. Hoje temos um programa muito especial. São sempre muito especiais. É a nossa... Nossa imagem de marca. Exatamente. São os programas especiais. Aliás, não é a imagem, mas é o nosso som de marca. Som de marca. É os programas especiais. Exatamente. Nós temos para as pessoas, todas as semanas. Especial, especialíssimo. E este é dedicado ao rock português. Bora. O que é que tens a dizer sobre o rock português, Joana? Olha, está a tocar. É o meu telemóvel. Deixa estar. Não, vamos deixar estar. Queres que eu fale do rock português? Eu acho que não sou a pessoa indicada para o rock português. Não, claro que primeiro eu sou amante da nossa música e realmente eu adoro rock, principalmente cantado em português, muito sinceramente. Também eu. E tenho gostado muito das novas bandas que têm ido a aparecer. Acho que o rock português está em força. Eu acho que sim, está em força, sim senhora. E nós este programa viemos precisamente mostrar quase todas as novas bandas que estão por aí, né? Sim, e vamos falar sobre elas com o nosso convidado, que sim. também é um músico em ascensão e que canta em português, felizmente, e tem músicas muito giras, uma das quais está presa na minha cabeça, que eu ando a cantar há horas. Obrigada, Alex. Fica aí a dica, vou até ao Facebook e descubram quem ele é, se quiserem. Nesta primeira hora de programa, nós não vamos falar para já com ele. Exatamente. Portanto, vão até ao Facebook e descubram quem ele é. O rock português, olha, é uma coisa que eu gosto muito e estou muito feliz porque cada vez mais tenho mais respeito pelas bandas de rock portuguesas. E ao conhecer algumas, porque já tivemos algumas aqui na ESC-FM e ao ouvir os programas, percebes que são pessoas modestas e que, sei lá, não... Há muita camaradagem. Há muita Aliás, camaradagem. Nós vamos perceber isso na segunda parte, porque nós vamos falar com o Alex e ele vai-nos falar nisso tudo. Esperemos nós. Sim, esperemos nós. Nós ainda não gravámos a segunda parte primeiro nem nada. Não. Nada disso. Não gravámos. Por isso nós não sabemos o que é que vai acontecer. Exato. Nós nem fazemos tudo de pernas para o ar nem nada. Mas... É isso, acho que as pessoas são muito modestas e fazem música pelo prazer de fazer. Não... Claro que sim. É uma coisa do rock português, não há muito mainstream. Bem, nós somos um bocado sinceras, não é verdade? E nós, eu só quero dizer que nós estamos aqui a gravar na sessão da noite. Na sessão das 11 da noite, aliás. Eu vou dizer que assim, esta é a minha hora preferida para gravar. Eu acho que é a melhor hora para nós gravarmos. Também acho que é quando sim. eu mais me divirto a fazer este programa. Por isso, eu espero, se algum dia o meu futuro passar pela rádio, também passe por estas horas mais tardias. Oceano Pacífico, com Joana Lourenço. A verdade, pronto, eu não tenho grande voz para fazer isso, mas se eu pudesse... Tens sim, senhora, tens uma voz toda radar, pá. Toda radar. Se eu pudesse... Se bem que o outro é da RFM, não é? Quem? O Oceano Pacífico. Pois é. Fala, nós misturamos tudo. Enfim. Mas eu também gosto muito de gravar a esta hora, apesar de só dizer porcaria, assim não, mas uma pessoa está mais relaxada. Eu estou mais relaxada, é verdade, já estou cansada do fim do dia, as coisas saem, mas naturalmente. Saem e nós não nos importamos muito com o que dizemos. Estamos aqui muito chilling. Sim, verdade, estamos peaceful, calmas. Na paz. Apesar de nós termos músicas com muita força, nós estamos extremamente calmas para o programa. É verdade. Que temos, não é? Vamos agitar a coisa? Vamos. Agitas tu ou agito eu? Olha, começa tu. Ok, eu vou agitar a coisa com uma banda que é de Setúbal, da cena de Setúbal, eu. Que vem a propósito, que não é nada, o Alex não é nada, é da margem sul. Exato, que não é nada eu, porque é hardcore. Eles começaram em 2005, estão a planear editar um novo CD de músicas só em português, porque eles editaram um CD, aliás, eles têm um EP e editaram este CD, que é de onde eu tirei a música, que é um álbum que chama-se The Longest Journey, é de 2009, e eles são os Ella Palmer, a música chama-se Ella, e é a única música que eles têm em português do álbum todo. Do álbum todo. E tenho a dizer que é uma música que eu gosto muito, e passo justamente esta por ser em português, pronto. Muito bem. Olha, muito bem. Uma coisa, eles têm das t-shirts merchandising mais giras que eu já vi, a sério. Eu fui ao MySpace deles, eu fiquei tipo, Eu quero aquilo. Eu gostei muito, são muito giras mesmo. Mas pronto, queres dizer mais alguma coisa? Conheces ela, Palma? Não conheço, não, senhora. Vais conhecer agora. Eu gosto sempre destes programas, quando eu não conheço, não estou tão à vontade e conheço as novas bandas, é verdade. Exato, é uma coisa que não sou assim, não sou assim tão rockeira, mas obviamente. Mas eu gosto imenso das bandas que têm surgido ultimamente. Uhum. E pronto, e vamos ouvir. Vamos ouvir. Ela agora. Palmer, ela. Mais uma vez estar a teus pés à espera do que vais dizer. Apenas procurar um simples não. Sentir vazio, sentir em vão. E vejo atrás. Bem, e acabamos de ouvir Paus. Paus? A música chama-se Pelo Pulso. Faz parte do EP do ano passado, espero eu, porque eu esqueci-me do guião em casa, mas eu acho que é do ano passado. É lá que ele faz falta, Joana. Nós vamos bem para improviso. Eu lembro, o nome do EP é Uma Água. Sim, é não é? Okay. É Uma Água. Ok, mas eu tenho quase certeza que é de 2010 e vai, também saiu pela mão de Ótimos Discos. Uhum. E Pausa, pá, eu acho que é uma grande revelação do panorama nacional, porque é brutal, brutal, brutal, brutal. Ainda por cima ao vivo é ainda mais brutal. Já vi. Eu só ouvi no Alive e quero ver mais, por favor. Eu nunca vi ao vivo, gostava de ver. Perdi um também no Lux, que acho que foi muito fixe, toda a gente disse isso. E eu vou ver mais Paus. Uhum. Tem que ser. Vamos ver mais Paus. Bora, vamos a isso. E agora? O que é que nós temos para falar hoje? Vamos lá ver. O que é que nós temos para falar hoje? Eu não tenho para falar nada. Muito sinceramente, não tenho nada para falar. Não? Não. Queres passar música? Não sei. Nós estamos demasiado descontraídas. Olha. Fala-me do rock. Estamos na tua praia, Rita. Na minha praia. Não é? É, não sei. Eu ando um bocado away de tudo. A sério, um bocado away de tudo, não sei. Não, não sabes muito bem. Não sei, que não sei, a passar no não mundo sei bem da onde, não sei bem onde é que eu ando. Não, mas nós, por acaso, no programa passado, estávamos a falar com a Rita. Ela estava a dizer que, acontecesse o que acontecesse, o cinema era parte garantida da vida dela, certo? Minha é música. É a música. Exato. Por isso, pronto. Não tenho muito mais a acrescentar. Por isso, pronto. E eu tenho lá uma data de álbuns para ouvir que ainda não ouvi. Sim, sim. E hoje de manhã andava com a música na cabeça dos Muse. Qual? Que já não ouvia Muse há tanto tempo. Não, para já andei a ouvir tudo. Ouviste tudo. E depois estagnei na Can't Take My Eyes Off of You, uhum. Que é uma cover. Sim. Mas a música deles é tão fixe. Eu ouço aquilo e ando aos saltos. Mas não é da Lauryn Hill? Capaz. Aquela I love you, claro. Baby. Aliás, eu acho que já a música da Lauryn Hill é uma cover. Essa música é bem antiga. I love you, baby. Trust in me when. Pronto, nós quando não temos nada para dizer, cantamos. Exato. Eu não, mas a Rita. E as pessoas param de ouvir. Acho que sim, acho que sim. Boa, Rita! Boa! Olha, sabes o que é que nós fugente aos ouvintes? Sabes o que é que nós devíamos fazer? Era a parte do convidado passava para a primeira parte, que assim não perdíamos convidados, e a nossa parte, que somos chamadas as duas, passava para a segunda. O que é que tu achas? Não sei. Acho que assim não perdíamos ninguém. Entretanto, as pessoas vão. Já se fartam. As pessoas já se estão a fartar agora. Fartam-se agora, vão-se embora. Bem, depois ouvem o Alex. Vou meter música. E fiquem connosco. Ouçam o Alex e ouçam a nossa boa música. O que é que tu queres pôr? Nós não temos conversa, mas temos boa música. Atenção. Atenção. Nós podemos não ter muita coisa, mas temos boa música. E agora tenho precisamente Feromona. Feromona, claro. Tu conheces já. Claro que conheces. Vou passar uma música deles que se chama Psicologia. Olha. Da qual eu gosto bastante. É do álbum de 2008, Uma Vida a Direito, não é? Uhum. Álbum este que esteve e ainda está para download gratuito no site antigo deles. Sim, porque eles têm um suposto novo álbum a caminho, intitulado de Desoliud, e que deverá, segundo o que eles dizem no site deles, deverá estar à venda a partir do dia 17 de maio nas lojas FNAC. Agora, 17 de maio de quando? Não sei. Porque ele já está no site deles há... Sei lá. Por isso é que disseste suposto. Exato. Álbum. Já está no site deles há montes de tempo. E pronto, além do novo álbum, eles também iam ter um site novo. Uhum. E no Facebook deles, que eu dei-me ao trabalho de tentar ver esta coisa, tentar desvendar isto, dizem que a edição do novo álbum está prevista para 2013. Portanto, não sei quanto tempo é que eles vão ficar com aquilo no site, não sei. Mas não sabes. Até lá a gente fica com o primeiro álbum que vai-nos chegando, que é muito bom. Uma Vida a Direito. Ok. E esta é a Psicologia. Tens uma vida normal, mas presentes que afinal as coisas todas são esquisitas. Este mundo é um buraco de animal. Sentes-te mal e hesitas. Pedes ajuda a alguém, se houver remédios também. Não dizes não, já viste o procedimento todo na televisão. levar. Coisas que andas a pensar sobre o futuro e o passado, o mal passado que te está a atormentar. Nem andas a descompensar. Foi a Viúva Negra, a música dos Dead Combo. Isto, eu conheci Dead Combo há uma semana. Quando começaste a pesquisar músicas para este programa. Comecei a ouvir várias músicas. Tenho a precisar de saber. E gostei imenso, pá. É uma coisa, eu acho que não são muito falados para aquilo que eu gostei. Mas quando eu li também sobre eles, estava a dizer que a crítica aclamou-os imenso. Sim. E esta música é do álbum de estreia, que eu não sei o nome porque eu não tenho aqui o guião, por isso eu lamento. Lamento imenso para quem queria saber. Pessoal, façam o trabalho de casa, ajudei aqui a Joana e vão ver o nome do álbum. É assim, eu, uma coisa que eu acho no rock português é que agora há muitas bandas a serem aclamadas. E dá, não sei, eu acho que especialmente está tudo muito de olhos postos nas coisas novas que surgem. Uhum. Daí que... É uma das coisas que nos faz falar em camaradagem. Porque... Diz. Nós vamos ter o nosso primeiro momento acústico hoje. Ah, é verdade. Nós temos que anunciar isto. Isto é histórico. É o nosso primeiro momento acústico aqui no Estúdio 10. Eu sei que vem um bocado tarde, mas nunca é tarde. Exato. Nós nunca nos esquecemos. Nós queríamos à força toda ter aqui um momento acústico. Por questões de logística ainda não nos foi possível. Uhum. Mas foi quer desta. Dizer, quer dizer, nós já pusemos aqui a Rita a cantar, foi. Por isso também já é um bocadinho. Mas pronto. Mas ela não teve acompanhamento. Não, não. Também não precisa, pronto. Tem aquela voz que enche, mas... Sim, mas é verdade. Hoje temos mas devíamos ter trazido umas guitarras clássicas. Ah, fadista! É verdade, uma guitarrinha portuguesa. Olha, e por falar em Rita, aliás, eu queria anunciar esta música porque esta música vai mesmo para ela. Porque é de Ornatos Violeta. E... Muito bom. E foi ela que me deu a conhecer o Manel Cruz e Ornatos. E já aqui há uns aninhos, quando nós no secundário, quando nós nos conhecemos. E eu agradeço porque é uma grande descoberta. Uhum. E nós falámos imenso que nós nunca pudemos ver um concerto de Ornatos ao vivo. Sim, é uma pena. É uma pena, é uma falha. E Manel Cruz, se estás a ouvir, deviam se juntar só para dar um concerto. Acho que era o mínimo. E esta música que eu escolhi tem muito a ver connosco. E chama-se Omen, não sei se é assim que se vai ler, porque está O-M-E-N, mas pronto. É o homem. É o homem. Pronto, esta vai para a Rita. É isso mesmo. É isso. Homem. Homem. Dá-me a tua mão e vamos ser alguém, a vida é feita para nós. Para ti, vai ditar o rumo da razão. Vê como olham para trás, vê como aguardam tua vez do primeiro verso da ascensão. Ostende. Ah, acordei na minha cruz, a mesma carne, a mesma luz. Nada após a mortificação. E o melhor é que aprendi, a minha luta é por aqui. Voltamos. Bem que o meu pai quase me avisou. Eu nasci sem entender a forma certa de viver, até que a vida me ensinou a aprender. O que eu quis mostrar ao mundo era tão forte e tão profundo, eu quase me afoguei na emoção. Visitou-me um velho amigo, outrora solto em meu umbigo, eu dei-lhe abrigo na prisão. Mudou a força da razão e não fui eu que mudei. A vida tem um peso para nós e pesa quando estamos sós. Dá na tua mão e vamos ser alguém. A vida vai dar para nós. Acordar é bom, mas fácil é dormir. Mas nem dormir estamos sós. Eu foi tão bom. acabámos de ouvir assim uma coisa, um som mais velhinho, vá, né? Não é por isso que deixa de ser bom, na minha opinião. Claro que não. Apesar de muita gente dizer, o quê? Tu ouves isso? Tu gostas disso? É, podre. Mas eu gosto e muito. E passas, porque o programa é teu e exatamente, tu fazes o que quiseres. Exatamente. E passas o que quiseres. É assim, se não querem ouvir, passem à frente, passem para a próxima música. Olha a minha cara de chateada. Olha a minha cara. Olha a minha cara de chateada. Não, mas acabámos de ouvir... Tu tens um programa e passas a música que quiseres. Exatamente. Acabámos de ouvir Silence 4, com a música My Friends, do álbum Silence Becomes It, o primeiro álbum deles. Eles formaram-se em 96. E tu és apaixonada pelo David Fonseca. Olá. Não, gosto muito de David Fonseca, é verdade. Gostas. Um daqueles artistas. Só tenho pena que ele canta sempre em inglês. É o único defeito dele. Não, ele já cantou em inglês quando foi os Humanos. Foi a única vez que o ouvi cantar em português. Sim. Sim. Pois foi. Exatamente. Mas, tirando isso, mesmo a solo e no Silence faz, faz um apelo. David. Oh, vai David. Lá. Tu, por favor, moço, canta-me em português. Ele escreve tão bem. Tem uma voz tão... Pá, exato. E depois... Faz lá a vontade à Rita. Canta-me em português, moço. Vá lá. Vamos convidá-lo. Vamos vir cá. Eu acho que mas sim. Mas sendo assim, olha, só podes vir cá se cantares em português. Yeah. Acho que ele vem logo a correr. Acho que é, não é? Arromba aí porta adentro, entra para aqui e pá, estou ansioso por estar aqui. Mas tu não notas, agora por falar em cantar em português, não notas que há uns anos para cá é que se começou a apostar muito mais? Quer dizer, pronto, há muitos anos, não é? Cantava sempre em português, mas houve uma altura em que nunca se cantava em português. Pois e o que eu acho é que de repente, vá, não foi de repente, mas agora, nos últimos anos, as bandas têm cantado todas em português e são não, um orgulho. Porque... E deixa-me cá puxar um bocado a brasa à minha sardinha, mas força. É que eu acho que o hip-hop português veio mudar um bocadinho isso. Sim. Muito sinceramente. E veio revitalizar a nossa língua. Bora hip-hop, Tuga, bora. Não, mas... Hip-hop para mudar as coisas. Vai, continua lá. Está a brincar. Não, o que eu estava a dizer... Já voltou ao Silence 4, que ainda não acabei. Mas o que eu estava a dizer é que eu tenho a ideia que cantava-se muito em inglês porque... Porque? Houve aquela fase do... Ai, o inglês é a língua oficial e temos que cantar em inglês. Pode ser língua que... oficial de onde? Não é daqui? Pode ser que consigamos ir lá para fora. E a projeção, exato. E nós vemos bandas que, pronto, saem-se melhor lá fora do que cá dentro. E, pronto, essas que realmente têm projeção força, cantam em inglês, olha. Sejam ouvidas, para as pessoas compreenderem. Eu acho que sim. É assim, eu também não sou contra as bandas que cantam em inglês, obviamente. Acho que são bandas... Acho que é uma vantagem, não sim, é? Sim, e acho que se são bandas portuguesas, deviam cantar para o seu povo, para nós, português, pá. Nós temos uma língua tão bonita e não a homenageamos como deve ser. Eu acho que não, A nossa língua é rica em montes de recursos e metáforas e permite jogar é com complicada, pá. Permite jogar é com as palavras. É assim, eu não escrevo músicas, mas gosto de jogar com palavras também. Mas gostas às de vezes. Escrever. Exato. É que é isso mesmo. E acho que a nossa língua é perfeita para o fazer, porque eu quando escrevo em inglês é tipo, é pão pão queijo. Não é a mesma coisa, não é não a mesma, é a mesma coisa. Quer dizer, há pessoas que são mesmo prós. Eu não, né? não se calhar consigo... escrever. Sim, mas eu não consigo meter tanta. Emoção, não é emoção, mas não sei. É emoção, também é um sim, bocado emoção. Não consigo passar tanta emoção se escrever em inglês do que se escrever em português. Também é porque a minha língua materna não é o inglês, não é? Mas pronto, eu tenho essa impressão mesmo. Acho que... é, mas a questão é mesmo essa, é porque a nossa língua materna não é o inglês. Sim, mas por isso a mesmo a é que é uma vantagem. A nossa língua é bonita. E mesmo o latim, que é uma língua morta, até é bonito. E não sei. Acho que a nossa língua é bonita e acho que os artistas deviam de homenagear. E acho que isso surgiu muito, não sei, com os anos 2000. E que foram-se buscar muito artistas que já, pronto, que ainda aí estão, mas pronto, que já não têm o seu auge tanto quanto tinham. Que é o caso do Sérgio Godinho. Ah, sim. Do Jorge Palma ainda tem, mas pronto, do Jorge Palma não, também. Eu acho que também o Sérgio Godinho não perdeu. Não, não estou a dizer que perdeu, mas pronto... Sérgio Godinho foi maior... Claro. Já há uns tempos, não é agora? Sim. E acho que foram... Ou surgiram muitas bandas que têm esses artistas como inspiração. Sim. E acho que isso também e ajudou... o Fernando Tordo. Exato, o Fernando Ai, Tordo. Ai, que senhor. O que teve... Vitorino. Nós ainda não falámos na luta. Pois não, ainda não falámos da manifestação. Falar na luta. Mas espera, deixa-me só... Desculpa. É só porque já estamos a falar há muito tempo, já falámos da manifestação a seguir. Mas sim, o Fernando Tordo, Vitrine, todos esses artistas que cantavam em português, começaram a surgir muitas bandas que os tinham como inspiração, nem que se fosse para as letras, pela sonoridade não, mas nem que fosse para as letras. E pronto, é notável. É notável. É notável. Voltando aos Silence 4, que cantavam em inglês, eles entraram numa espécie de pausa, nunca chegaram a anunciar bem o fim, entraram numa espécie de pausa em 2001 e desde aí nunca mais ouviu falar deles. E anda agora aí uma iniciativa no Facebook, lançada aqui por umas pessoas da ESCS, curiosamente. Ah, acho que sim. para trazer os Silence 4 de volta por uma noite. É um evento que há lá. Fazer uma iniciativa com os Ornatos. Sim, e estão a tentar reunir o maior número de pessoas, um determinado número, que não sei ao certo qual é, mas... Já tem muito aderente? Ou não tem sabes? Alguns, sim, mas não sei se aquilo vai a algum lado. Mas, vamos ver. De qualquer forma, para aquilo ir a algum lado, vão lá participar, dizer que querem sim um concerto de Silence 4. Mas também já ouvi dizer coisas que... Já ouvi dizer, isto não é confirmado, atenção... Não é confirmado. não tenho a certeza disto, mas li a algum lado que a vocalista deles estava com leucemia, doente. Ai, como é que ela se chama? Olha, eu é que não sei. Isto começa por S. Sofia. Sara. Sofia. O apelido dela é Lisboa. Acho eu. Então a senhora Lisboa. Senhora Lisboa. Não, é Sofia Lisboa. Não sei, não me estou a lembrar do nome dela. Mas ouvi dizer... Pode não ser verdade. Se estás bem de saúde, dá-nos sinais. Ouvi dizer que ela estava com leucemia, mas não sei se é verdade. De qualquer forma, é uma pena eles terem acabado e queremos ouvir mais, portanto, tragam-nos de volta por uma noite. E já estamos a falar há muito tempo. É a tua vez. Ah, é? Então, olha, eu vou passar aqui uma coisa que nós nunca passámos e já me deram na cabeça. Uau! Que é bem antiga, mas nós nunca passamos. E eu acho que é a altura certa, porque é rock português e não podíamos passar rock português sem... De Bragança a Lisboa. Obviamente, temos que passar Chutes. E a música que há alguém que me vai dar na cabeça porque não gosta de Chutes. Ah, exato. Mas, claro, as opiniões dividem-se. Dividem-se. Esta música não é das mais conhecidas. Lá estou eu a falar por cima de ti outra vez, desculpa. Força. Estava eu a dizer que esta música não é das mais conhecidas. Quer dizer, eu também não sei se há uma música do Chute. Assim, quase todas as músicas do Chute são bastante conhecidas. Pronto, exato. E esta música chama-se Esta Cidade e é uma das minhas preferidas e vai ser esta que nós vamos tocar. Mas é, recente ou antiga? Não, bem antiga. É? É muito antiga, sim. É que eu gosto mais das músicas antigas dos Chutes. É? Das novas. Mas olha, que o CD estava fixe. Das o Senhor Engenheiro está muito fixe. Sim, essa está. Não se chamava Senhor Engenheiro. Não, não tenho Eira nem Beira. Exatamente. Era o nome da música, acho eu. Exatamente. E o Falcão. Não, mas eu gosto muito daquela do Mundo ao Contrário. Acho essa música espetacular. Que entrou num filme qualquer, pera, era o Sorte Nula. Sorte filme Nula. Filme português. Sim, exato. Sim, eu vi o Sorte Nula. Eu não vi. Não era com o António Feio também? Era. Sim. Quase de certeza. Rest in peace. Exatamente. Não, espera. Estamos a fazer um programa de rock português, eu digo rest in peace. Descanse em paz, António Feio. Pronto. E fica esta cidade. Fica esta cidade. Polícia já tem meu nome. Minha foto está

acabámos de ouvir uma música pela qual eu tenho um grande carinho, que acho que é uma música, é daquelas que quando passa eu aumento o volume logo, que é muito fixe, que é dos Golpes, que é uma daquelas bandas portuguesas que eu acho que é to watch, a ver, lá estou eu com os termos ingleses, é uma banda... A não perder. A não perder, exatamente, uma das bandas portuguesas a não perder. A música chama-se Vá Lá Senhora e... Sim, sim. Pronto, é daquelas que fica também na cabeça. Eu por acaso já os ouvi ao vivo a cantar essa música. É sério? Sim, porque eu tinha ido a uma gala de Operação Triunfo ver a Rita e eles tocaram. A sério? E, tão então, e tocaram, pronto, não sei se era em parceria, em colaboração com os rapazes da OT. Acho que era assim uma coisa. Foi? Eles são fixe. Mas quem participa nesta música também, deixa-me falar nisso, porque faz uma ligação entre o passado e o presente do rock português, de certa forma. Boa, Rita. Porque eles contam com a colaboração do Rui Pregal da Cunha, que é vocalista daquela banda que eram os Heróis do Mar. Heróis do Mar, sim senhora. Paixão. Eu ainda tive a pôr, mas não sei o que é que se passou entretanto. Não vais fugir de mim. Eu dancei essa música no meu terceiro ano. Com lencinhos e coisas do género, estás a ver? Aqueles saraus que havia, lembras? Não sei bem se sei. São memórias obscuras. Ok. Da minha pessoa que ninguém sabe. Agora ficas a saber que eu dancei o Paixão. Exatamente. Não, nós fizemos um género de cronologia, que era os anos 50, que era o rock, que era o Elvis. Isso é o quê? Era tipo a festa de Natal para os pais? Exato, é isso. Ah, ok. Então sei o que é que estás a falar. E eu entrei nos anos 80 a dançar o Paixão. Nós nunca tínhamos isso. Paixão! Nós tínhamos sempre um presépio humano e uma história qualquer. Ah, não. Eu fui narradora uma vez. Eu acho que isto até era uma festa que nós tínhamos em maio, que era a festa da comunidade educativa da escola. Ui. E que havia sempre estas coisinhas. E então os miúdos da primária então estavam sempre lá metidos. Portanto, era muito fixe. Mas, voltando, Golpes, vá lá senhora. Já, vamos já, então. Ou queres falar mais? Nós tínhamos falado da manifestação. Ah, claro que sim. Claro Ai, que meu sim. Deus. Claro pois que foi. Sim. Já passou uma semana desde a manifestação. Aliás, nós tivemos lá bons nomes a tocar e a cantar. Sim, tivemos. Tivemos Rui Veloso, tivemos Fernando Tordo, tivemos... Vitorino. O rapaz do, o Nuno dos Norte. Blasted. Também. Ah, o... É o Vlad Gir, me conhece de género. Tem o nome, está esquisito. Exato. Estava de calças verdes, pronto. Exatamente. E quem é que cantou lá? Pronto, depois tivemos os Homens da Luta, claro. Sim, teve o Fernando Touro, já disseste? Sim, sim, sim, sim. O Nuno Norte. Um amigo meu entrevistou e diz que ele foi muito aporreiro. Quem? E quem é que eu vi mais por lá? Sinceramente, não sei. Entretanto, também já vi a fotografia sei... do Mário Crespo lá. Sim. E, porque eu também tinha visto a entrevista do Gelo com o Mário Crespo. Uhum. E o Mário Crespo disse que ia e não falhou com a palavra. E foi. Claro que sim. Pessoas assim, grandes jornalistas, não falham com a palavra. É verdade. E olha, eu gostei imenso desse dia. Eu também gostei. E eu sinceramente, quanto aos artistas que estiveram lá, não sei muito. Porque eu vinha a acompanhar a carrinha que vinha à frente, que era a carrinha com os jovens do Manifesto e coisas assim. E depois mais atrás, ou seja, quando nós estávamos a chegar ao Recife, estavam eles a meio da avenida ainda, vinha a carrinha dos Homens da Luta. Yeah. E daí que eu não acompanhei muito o que eles tiveram para lá fazer. Só os vi quando eles chegaram lá ao Recife, que era a gritar o puxa para cima a tua energia e bora lá. Mas pronto, não estive propriamente a assistir a isso. Assisti ao manifesto dos que organizaram o protesto, que eles foram para cima da carrinha e falaram para nós, pronto. Sim, e depois eles distribuíram, para calar aqueles que diziam que eles não tentavam encontrar soluções, distribuíram folhinhas brancas para toda a gente, para as pessoas darem as suas soluções, exato. E depois entregarem. É assim, possivelmente muitas não chegaram lá, mas houve outras que chegaram, e segundo o que eu ouvi dizer, isso vai ser apresentado na Assembleia, portanto... estamos a movimentar. Bom, acho que é um primeiro para passo. Para quem achava que não havia substância, não é? Sim. Não havia... É assim, substância, é assim, a manifestação defraudou as expectativas de algumas pessoas. Muitas. É sério? Mas aquilo estava cheio. Muitas andaram a dizer que isto é tipo coisa de PCP, coisas do género. Ah pá, não, olha que eu não recebi nenhum feedback desse género. Eu li comentários desses. E é assim, não sei, eu acho que foi uma maneira diferente de fazer as coisas, que geralmente nunca se fazem essas coisas mas em praça pública. Eu gostei porque não havia nenhuma filiação, percebes? Era pessoas. Estavam todas lá pessoas juntas. De todos os géneros. Exatamente. De todos os estilos, todas as idades, todos os feitios. Aliás, aquilo foi todas as gerações. Porque tu vias todas lá miudinhos, pequeninos, até aos velhotes. Olha, eu andei a tirar fotos e tirei uma foto muito gira de um senhor que andava, um senhor pai nos seus 70 anos, que andava com um cartaz a dizer: eu que votei neles, agora só me apetece matá-los. Yeah, eu vi essa fotografia. Viste essa fotografia que eu tirei. E achei o máximo. Achei o máximo de tirar a fotografia aquilo. Sim, porque eu fui lá, pronto. É assim, não sou trabalhadora precária. Vou lá mais pelo futuro, vá. Pelo medo que eu tenho do futuro. E que possivelmente irei. E por solidariedade com aqueles que. Solidariedade àqueles que. Principalmente isso, eu acho. Sim, porque tenho pessoas próximas de mim que estão a passar. Situações de trabalho precário e desemprego, daí que por solidariedade e respeito a elas fui, e fui para tirar fotografias, pronto, para registar o momento, porque acho que, não sei, foi uma inovação, uma revolução em Portugal, como eu estava a dizer, porque geralmente não se fazem as coisas assim em praça pública, e aquilo foi... Sim, e é como é uma questão do nosso futuro. Sim. Nós, se calhar hoje não somos nós, mas se calhar amanhã vamos ser, não é? Exato, quase certeza, e todos os dias nos dizem isso. Se tu vires bem, nas aulas passam a vida a bombardear-nos. Têm de ser empreendedores, que senão não vão a lado nenhum. Ainda por cima na nossa área, que é a área de comunicação, que é... Agora é o novo must. É para onde toda a gente quer ir. Enfim, para muitos basta ter uma carinha bonita, que já lá estão. Ou ter uma cunha ou uma coisa. E pronto, é uma área muito competitiva e muito difícil. Nomeadamente a nossa, sim. Sim, sim. Mas acho que foi um passo, foi positivo. Foi um passo para a mudança de mentalidade. E eles conseguiram concentrar imensa gente lá. Nunca tinha visto uma coisa assim. É isso, é isso. E assim, também é uma questão. Eu acho que os homens a lutar ajudaram muito. Sim, eles foram... Vá, porque houve muita gente... Foram as figuras de lá. Porque quando eles passaram pelo recio, houve um monte de gente que andava a correr atrás deles. Puxou imensa gente, e eu acho que isso também foi importante. Acho que sim. Sim, porque eles agora são um pouco mais figuras do que outra coisa. Desde que ganharam o Festival da Canção e andam aí em todo lado. E toda a gente de olhos postos neles. Pronto, andam com demasiado mediatismo, para o meu gosto. Porque eu acho que eles deveriam ter. Mas eu acho que isso é bom. Nem sempre. Porquê? Não, eu acho que ganharem a Eurovisão é ótimo, porque mostra sim. O povo concorda com aquilo que eles representam, estás a ver? Isso eu acho que sim. E o mediatismo deles também prova muita coisa, que as pessoas estão realmente insatisfeitas e que eles representam... Uma maneira de olhar para as coisas de outra maneira. Por um lado, sim, mas eu sempre achei um bocado que o mediatismo leva ao esquecimento. Quando há muito mediatismo, passa a onda e... Ou melhor, a caravana passa e... Lá está, isso vamos ter que ver, mas a verdade... E já aconteceu com muita gente, muitos artistas. Sim, mas é uma coisa não tira, é que... Dia 12 de março estavam as ruas cheias, percebes? Sim, isso sim, também, sim. Também se deve bocadinho aos homens da luta. Eu acho que isso também é de... Sim, eles por um lado incitam as pessoas a sair à rua. Isso eles incitam. E contribuem para este espírito revolucionário e tudo mais. Mas não é só por aí. Acho que não é só por não aí. Chega, não, pode claro, ser. Não chega, claro. Não pode chegar, obviamente. Mas unir as pessoas já é um grande feito. Sim, é um grande feito. E vamos à música. Luta, luta, camarada, luta. Vamos à música. Queres passar tu? Quero passar eu, olha, está bem. Não se, calhar, que... se calhar anunciamos as duas. Não, vai uma e depois da outra. É. Olha, eu vou passar uma banda portuguesa. É que esta não tem nada a ver com o que tu vais passar, mas vá. Não sei o que é que eu vou passar ainda, vou escolher. Ah, estás a escolher, ok. Sim, eu tenho aqui várias hipóteses. É que isto para mim, este programa é uma tortura, é muito difícil. Eu tenho muita coisa que eu gostaria de pôr, do mais diversificado, porque é assim, rock é muito vasto. Exato. O rock é muito vasto mesmo, tens mil e uma coisas que podes meter. E é um rock, ou é um rock mais dançável, ou é um rock mais indie, ou é um rock mais pesado, ou é um rock... Tens montes de rocks. E eu gosto de todos. Daí que para mim é um bocado difícil escolher. Mas, pronto, resolvi meter, para animar um bocado a coisa, os Ex-Wife, banda portuguesa, que pareceu-me ao visitar o MySpace deles. Confesso que também não fiz muito bem o trabalho de casa. Mas eu fiz trabalho de casa, a culpa tu fizeste, eu sei. Pronto. O meu ar de tristeza, eu sei. Mas eu não fiz-me para o trabalho de casa, confesso. E foi porque estive atarefada com um trabalho para uma cadeira um bocadinho chata que nós temos, que se chama MIAC. Aliás, a sigla é MIAC, é Metodologias de Investigação é Aplicadas Black. À Comunicação, se não me engano. E é BLAC. Ai, não é BLAC, é BLAC. BLAC. Ai, eu não digo nada de jeito. Mas pronto, e daí que não consegui fazer muito bem o trabalho de casa. Mas segundo parece, eles têm uma música nova no MySpace deles, que já anda a rodar na Antena 3. E que já ouvi comentários que é um bocadinho fraquinha, não sei. Não posso comentar porque não ouvi. Ainda não ouvi. Não ouvi, exatamente. E também não sei de que álbum é este. Deixa-me ver o nome do álbum. Eu estou uma desgraça. Espera aí, tenho a Wikipédia aberta. Espera aí. Olha, ex-wife. Yeah. Também podemos dizer a seguir, também não há problema. Né? Olha, é uma banda portuguesa de indie rock. Está bem, está bem. Wikipédia, sempre a dar-lhe. Yeah. Olha, é do álbum, se não me engano, Are You Ready for the Blackout? Exato. O álbum Are You Ready for the Blackout, que é o terceiro álbum de estúdio deles. Uhum. E pronto. É o anterior a este novo que deve estar para sair, porque se tem uma música nova, pressuponho que tenha um álbum, mas não faço ideia. Daí que investiga isso por mim, se faz favor. Mas esta é do terceiro álbum de estúdio, que é o Are You Ready for the Blackout? É de 2008. E a música que nós vamos passar é a primeira do álbum, e foi single e é espetacular. É muito animada, muito. Uhum. Bora lá. Muito bora lá. Muito bora lá. Chama-se On the Radio. Uhum. E tu conheces de certeza? Conheces ou não conheces? Se calhar não. Deves conhecer de certeza, a música é super conhecida. Eu também às vezes não vou lá muito pelos nomes, por isso se eu ouvi talvez. Vamos ouvir então. Vamos. Ex-wife. Ex-wife. Yeah. Ei, um beijo para uma no restaurante. Almoçava largamente. A meio do café, um garçom pedante chegou-se e pôs-me a conta à frente. Há tão bobinho, brada todo num trago. E barrei para o lado, não pago, não pago. O gajo branco chamou o gerente. Saltei para trás, saquei. Sei o tempo, ou para não andar, cadeiras para o ar. Há tão pus-me a gritar. Fui ver Lisboa à noite, parei no Rocio, numa noite sem frio. Mandei-me numa cola e um guardanapo e o cara de sapo. Pediu-me logo dar com o mal criador. Não me contive, passei-lhe um sermão. Disse que era abuso da confeitaria, que era mais seguro no tempo que corria. Para não andar em cadeiras pro ar, então pus-me a gritar. Foi o Chamei a Polícia, Trabalhadores do Comércio. Acho que pronto, vale a pena. Foi uma boa maneira de acabar a primeira parte. Sim, sim, sim, sim, sim. Viemos aqui buscar o antigo, também é bom. Esta música é engraçada e pronto. O meu pai gosta muito da música deles, que é o Amanhã Eu Vou ao Pão. Não sei se conhece não essa música. Não conheço, não. Pronto, foi. Também tínhamos de ter passado, como tu estavas há bocadinho a cantar a Chiclete. A Chiclete. Zé da Táxi. Chiclete. E pronto, e houve coisas que nós não passámos, mas não percam as escolhas agora do Alex, sim, porque há muita coisa boa também. Isto não dá para passar tudo, infelizmente. Claro que não. E pronto, quem sabe num futuro não muito distante nós fazemos outro programa de rock português. Quem sabe? Quem sabe? E temos oportunidades. Ainda nos falta tantos temas. Sim, ainda temos tanto para fazer. Para repetir, ainda não. Exato. Olha, mandem sugestões, temas que vocês gostavam. Mandem sugestões de temas que vocês gostavam de ouvir, que nós ainda não fizemos. Nós ainda não fizemos hip hop, percebem? E nós vamos fazer. É assim, não vai faltar. Arranja um convidado para o Diogo que a gente depois fala sobre isso. Tu, Diogo? O que é que isso quer dizer? Estou a brincar. Mas. Run. Eu estava aqui a cantar o Hey, I'm feeling alive. E já estou a meter essa música na cabeça, como é costume. Claro. É uma música com um vídeo espetacular, portanto, já que não passa música. É, também não é espetacular. Ah, pá, o vídeo é original, é giro. É engraçado. É giro, é engraçado. É engraçado. Portanto, veja o vídeo. Toda a gente conhece o vídeo, mas veja-no outra vez. Pronto, enfim, não interessa. Estamos aqui a recuperar músicas mais antigas. Mais antigas, sim. Vem cá o Alex, o nosso Alex Dalva Teixeira, vindo diretamente da Moita. Uhum. E traz consigo Vítor Hugo Azevedo, dos Iconoclast. E vêm tocar umas musiquinhas deles para nós. Sim, vamos. Vêm falar de rock português. E vamos descobrir um bocadinho falar da vida o Alex, deles. Não é? Sim, vamos descobrir uma coisa escandalosa sobre o Alex. Muitas coisas a descobrir sobre o Alex. Não percam. Não percam. Ele é um rapaz muito divertido, portanto vai ser uma segunda parte muito interessante. Fiquem por aí. Aliás, não, Vocês ficam, porque não há intervalo, né? Portanto, não, podem ir embora. Isto é falta de hábito. Eu estou habituada, a que haja um intervalo. Não, mas não, não fica mal, porque imagina que as pessoas querem ir embora. Pois. Estás a aconselhar. Olha, não percam. Não percam. Fiquem por aí. Olha. Se calhar podem beber o copo depois de ouvir. Sim, porque isto é sábado à noite. Sim. Olha, pois sim, as pessoas sim, ouvem e depois vão sair. Acho que sim. Acho que é... Sim, eu acho que é mesmo isso que acontece. É o melhor remédio. Uhum. Ou então ouvem-nos quando já estão muito bêbadas, só por isso é que ouvem. Não sei, vai daí, não sei. Estamos aqui a estragar, não sei. Estou a brincar. Bem. Vamos aqui. Não nos apetece ir embora. Bem, não. Nós estamos aqui a continuar. Eu disse. Nós estamos lindas. Queremos nos despedir para voltar já a seguir, claro. Exatamente, é isso. Então, mas nós ficamos com muitas saudades. Não, é porque na verdade nós estamos-nos mesmo a despedir. Pois estamos. Isto é verdade, mas pronto. Hipoteticamente devem ser umas 10 da noite, não é? Sim. E nós voltamos já. Nós voltamos já a seguir. Nós não nos vamos embora. Não saiam daí. Nós só dizemos asneira. Quando os macacos dominavam o mundo. Olá, estamos de volta aqui à nossa emissão do Quando os Macacos Dominavam o Mundo. E já temos cá o nosso convidado connosco e ele traz companhia. O nosso convidado é precisamente o Alex Dalva Teixeira. Olá. Olá, Alex. E traz com ele, como acompanhante, o Vítor Hugo Azevedo, que já esteve cá. Já esteve cá. Com os Iconoclasts. E foi no programa dos anos 90, não é verdade? Exatamente. É verdade. E ninguém o vai ouvir. Mas pronto. Alex, conta às pessoas lá em casa, quem és tu? Fala-nos um bocadinho de ti. Para quem não sabe, eu sou preto, nasci em Angola, mas sou brasileiro. Acho que é um bom início. Eu sou só um rapaz que faz músicas no quarto. Eu tinha uma banda que era os Exers e ninguém conhecia. Eu de repente saí dessa banda. O Tiago Gil convidou-me para tocar baixo com ele. O band dos Triplets convenceu-me a gravar um EP só, que ainda não acabou. E já comecei a gravar no ano passado. E pronto, e fui conhecendo várias pessoas. Estou a tocar em bué da bandas. Pá, estás a tocar em bué da banda? E está a correr bem? Está a correr bué da bem. O facto de estar a tocar permite-me viajar imenso e conhecer pessoas novas. Conhecer pessoas fixas como o Vitor. Tu gostas de tocar assim em várias bandas? Não tens assim só uma a agarrar-te? É uma seca tocar em só uma banda. Tipo, acha? É uma seca, yeah. Eu gosto imenso de música de vários estilos diferentes. O facto de poder tocar em várias bandas diferentes permite-me expressar musicalmente de maneiras que eu não consigo em certas bandas. Então. Ou só numa, não é? Então, e conta lá, como é que tudo começou? Estavas a falar que começaste no teu quarto. Exato. Mas de onde é que veio a paixão? A paixão veio... A minha mãe tocava guitarra na igreja. Eu cresci no seio do protestantismo. Na minha família somos todos cristãos evangélicos. A minha mãe tocava viola. Então, eu desde pequenino que via tocar e ela ensinou-me os primeiros acordes e tudo. Uhum. Eu tive umas aulinhas, só que era muito mandrião. Então, ainda hoje mal sei tocar guitarra como deve de ser. É verdade. E pronto, e fui fazendo várias bandas. Eu, basicamente, eu ocupava os tempos livres que havia na igreja, arrastava a minha irmã e os meus amigos, íamos fazer barulho, tinha bandas de metal na igreja. Era boa de... A sério? Yeah. Na igreja? Na igreja. Espetáculo. Na Assembleia de Deus, que é conhecida por ser muito conservadora. Pelo visto, não. Era fixe. Depois, eu conheci o pessoal dos Exers, eles convidaram-me. Eles tinham uma banda de covers de Nirvana, mas queriam fazer uma coisa em originais. Uhum. E eu tinha umas músicas que escrevia no meu quarto e tocámos durante um ano, mas depois por motivos pessoais eu saí. E o Ben Monteiro dos Triplet, lá está, disse-me, pá, tu escreves músicas dias, bora lá gravar algumas cenas. Depois aparece o Tiago e Lu, que de repente mostram um interesse muito estranho em relação àquilo que eu estava a fazer. E ficámos amigos, eu comecei a tocar com ele também, e isso permitiu-me conhecer pessoal como os Pontos Negros, o Samuel Lúria. E somos todos amigos. Mas passo mais tempo a tocar com os Castafire, que são uma banda de metal. E eu adoro aqueles rapazinhos. E pá, nós fizemos uma digressão no ano passado, em dezembro. Fomos até a Itália numa carrinha. Boa. Com os senhores americanos, que são os Reform the Resistance. E foi giro, comi a melhor pizza do mundo. Não há cappuccino como o italiano. Exatamente. Então, mas tu cantas tudo? Cantas metal? Cantas... Eu canto, grito, faço barulhos como aos porcos, assim. Não, yeah. Muito versátil. Portanto. Não és como o gajo dos OPEF, pá, não? Eu gosto imenso do OPEF, gostava. Também eu. Não. É que eu acho a voz desse gajo fenomenal, o que ele faz com a voz. Mas agora, se começaste a fazer uma coisa a solo, ou foi surgindo à medida que ias estando com outras bandas, ou foi uma coisa mais recente? Pá, o projeto a solo surge em 2009, mesmo tipo no dia 1. Acabo, 1 de janeiro? Yeah, mesmo assim, okay. Tipo, a nova vida nova. As músicas que eu ia gravar, algumas foram escritas para os Xers. Só que eu tinha acabado de sair de um centro de reabilitação, a minha vida tinha dado uma volta de... Pá, a minha família cheia de problemas financeiros, eu tinha que arranjar um emprego e não podia andar os dias inteiros enfiados numa garagem a ensaiar. Então eu disse, pessoal, a banda acabou, eu tenho que ir ganhar trocos para casa. Mas pronto, mas o Ben disse, tu vais cá para casa e gravamos umas coisas. E foi assim, eram músicas que eram para eles. E é mais engraçado porque eu agora consigo explorá-las de outra maneira. Já não tenho que estar. Não tenho que imitar os Block Party. Então. Estávamos solenemente sempre que nós tocávamos em Lisboa e uma miúda qualquer dizia: a vossa influência é os Block Party, não é? Eu, yeah. E pronto. O Vitor referiu isso quando te apresentou. Sim. Então, olha, se calhar vamos voltar mais daqui um bocadinho à conversa e okay. Passava já à tua primeira escolha. Ok, então a primeira música que eu escolhi é de uma banda que eu gosto muito. Está a tocar imenso no meu iPod ultimamente. Sou os Iconoclasts e a banda do Vitor. Uau! Obrigado. E é Stranger in a Strange Land. Ah, sim, é verdade. Ah, sim, é agora verdade. Lembrei-me. Promoção, espaço promoção. Os Iconoclasts vão tocar no sábado, no festival. Os Iconoclasts vão tocar na segunda edição. Na segunda. Espera aí, só um segundo. Isso. Os Iconoclasts vão tocar na segunda eliminatória do Festival de Música Moderna de Correios, como banda convidada, este sábado, dia 19. Quem puder. Apareçam. Ok, então nós agora vamos ter um cheirinho. Para vocês ganharem o gosto. Ganharem a vontade de ir lá no sábado. Stranger in a Strange Land. Eu sou da Margem Sul, eu moro na Moita, então eu gostei de ouvir esta onda de bandas todas, desde o Ella Palmer, também ouvi o pessoal de... Ella Palmer? Ai, Ella Palmer já ouvimos na primeira parte. Pá, pronto, eu nunca fui a concertos do pessoal da Hardcore de Setúbal, só fui uma vez e não tocou... E a única vez que fui não tocou nenhuma banda de Setúbal. Eu fico um pouco chateado, mas... Tem um amigo meu que é de lá, que é o André, que ele deve-nos estar a ouvir, portanto, vá, cumprimentos. Que ele fala muito desses concertos de hardcore e adora. E... Pá, por acaso gostava imenso. Nunca fui a nenhum também. E pá, pronto, mas sempre, a minha favorita desses todos shows, os 100 Steps, que infelizmente acabaram. E vamos ouvir mais logo. Mais logo, está bem. Yeah. E, ora bem, isto é a parte... É a parte do impasse. Então, mas olha, tu é... uma pergunta. Isto eu estou a ouvir o espectro minúsculo, será que vais ouvir a minha voz? É sim, eu não sei o que é que se passa com o teu microfone, mas a gente amplifica. Olha. Yeah. É, nós aumentamos a tua voz. Tem que ser. É, é. Tem que ser. Não sei o que é que se passa mesmo, esse microfone até costuma ser o melhor. Bem, mas já agora que o nosso tema é rock português, se calhar vamos falar um bocadinho de rock português, como é que tu vês a evolução... do rock, assim, nestes últimos anos? Achas que têm vindo boas bandas a surgir no panorama nacional? Sem dúvida alguma. Às vezes eu acho que em Portugal há bandas muito melhores do que o lixo que nós ouvimos na rádio de bandas internacionais. Uhum. Então, não sei, às vezes cansa-me. Eu trabalho num escritório onde eu sou literalmente obrigado a ouvir a cidade, a RFM e a comercial. Tortura. Mesmo. Mas são sempre assim, as mesmas músicas, sempre. Mas não sei, por outro lado, estou a tornar uma pessoa mais permeável à música pop que eu antes não gostava e pronto. Já consegues ouvir mais coisas. Mas também há aquela dicotomia que é quando eu meto na radar, quando eu estou lá, não dura 15 minutos. Mas a Antena 3 só dura uma manhã porque passa sempre uma banda portuguesa que é mesmo má. A questão é que as bandas portuguesas ou são muito boas ou são mesmo muito más. Então, mas ultimamente, pá, há bandas como os Paus. Paus, brutal. Assim, qualquer coisa espetacular. Pá, e bandas que eu acho excelentes e, não há, e são super respeitadas lá fora. E eu não sei como é que o pessoal cá em Portugal não liga nenhuma, tipo os If Lucifer. Era o caso dos Moonspell, que há uns anos. Sim, sim. Eu não sou grande fã de Moonspell, mas sim, respeito e respeito. Eu também não sou grande fã, mas gostei de vê-los no Alive, por acaso. Eu antes gostava imenso deles. Eu lembro a primeira vez que vi o vídeo do Nocturna, eu tive que ir à biblioteca municipal da minha terra para ouvir. Mas, já chegaste, já viste Paus ao vivo? Já. No FNAC, mesmo tipo na primeira fila, mesmo ali a sentir o suor dos músicos. É que ao vivo é outro nível. Não, ver o Hélio Moraes tocar ao vivo, mesmo ali à tua frente, e vês os movimentos todos, é brutal. Então. E depois é assim, Paulo é uma super banda. Quando tu és um miúdo no nono ano e adoras os Vicious Five e tu gostas bué dos Ivo. Já acabaram e também. E depois tu vês, essa, tipo, vês esse pessoal todo numa só banda. Depois ainda por cima é aquela cena bué tropical, bué. Eu odeio esta palavra, bué hipster de agora. Agora é tudo hipster. É verdade. Mas é mesmo assim, então. Mas eles são uns bacanas e são bué de simpáticos. E assim, por acaso, uma coisa boa dos músicos portugueses é que a maioria, pelo menos, não há assim gente snob, eu pelo menos não vejo. E há um grande espírito de camaradagem. Sim, epá, não sei, epá, há gente snob. Eu falo daqueles mas sabes que sabes que há pessoas, né? Sim, em todo lado. Sim. Não, mas eu não tinha essa ideia, por exemplo, de certas bandas. Quando mas os tens ideia que... Quando que os Dina Martini vieram cá a SFM, eu não tinha nada aquela ideia deles. Muito sinceramente, isso é um porreiro. Epá, eu com Dina Martini é aquela cena do tipo... Houve uma vez que eu tive com eles, principalmente quando eu conheci o Hélio. Ele é que veio-me cumprimentar, porque ele já me conhecia da internet e dos concertos do Tiago e Lu. E eu fico, a minha reação quando ele vem ter comigo e diz olá, boa noite, gostaste do concerto, a minha reação foi do género, tu é que vias falar comigo. E ele para mim, eu detesto esta palavra também, ele é tipo um dos meus ídolos, mas pronto, eu odeio esta palavra. Mas pronto, é uma pessoa que tu admiras. Yeah, exato. E ficaste orgulhoso. Bastante. E pronto, estou à espera da próxima oportunidade para falar com ele ao vivo. Pronto, fica aqui a dica. Yeah. E conta lá, tu és da Moita, demoraste quanto tempo a cá chegar? É assim, eu trabalho no Montijo, então demorei meia hora no barco e mais uns minutos do metro desde o Castro até o Colégio Militar. Obrigada. Há muita gente aqui da margem sul. Não, é espantoso. Eu adoro o trajeto, andar de barco é fantástico. Eu passo a vida no barco. Não te fartas. Olha, eu pronto, ainda só fui uma vez, só andei de barco uma vez, que fui ter com uma amiga minha do Barreiro. Yeah. E aquilo às vezes dá aqueles solavancos, faz-te impressões na barriga. Deve experimentar é muito um barco para Almada. Para Almada? Sim. Qual é a diferença? É uma experiência diferente. É um cacilheiro. Sim. É completamente diferente porque é um barco muito old school. Uhum. Então... Ah, sim. É tipo aqueles que vão para Troia, não é? E a banha. Tu gostas mais de ir na rua com o ventinho tipo na cara. E estávamos a falar do Hélio e dos Linda Martini. E que música é que tu vais passar? Conta lá. Calhar fica aqui então, dá-me já a dica. Okay, eu escolhi uma de Linda Martini, escolhi o Cronófago, a versão do intervalo, que eu acho fantástica. E eu estou fiquei mesmo bué triste. No dia em que eles gravaram esse disco, eles convidaram toda a gente para ir ao Namus gravar e eu apanhei o comboio para ir a um concerto com a minha banda e estava um amigo meu que vira-se, olha, vou agora ao estúdio gravar as vozes de Linda Martini. E eu, ok. Pronto, mas é a vida. Descarreguem o disco de Linda Martini. Não? Sim, não sim, sim. É a Paula. Há ótimos discos, é uma coisa fenomenal. Nós estamos sempre aqui a falar, não? Ótimos discos, não largamos. Nós fartamos de elogiar a ótimos discos. Eu, pelo menos, para mim, ajuda-me a conhecer imensos artistas novos. É isso, é isso. Promove imenso. É verdade. Então, olha, fica viva aqui. Viva ótimos! Está aqui a Linda Martini para vocês. macacos dominavam o mundo. Eles são os idiotas porque acabaram a banda, mesmo estúpidos, que é mesmo assim. Se alguém tiver a ouvir, faça o favor de voltar com a banda. Claro que vão ouvir, a gente está a fazer muita promoção a este programa e vai toda a gente ter que ouvir. É assim, e Paulinho, se tu ouvires, deves voltar com o Step, que é mesmo assim. E pá, este disco, pá, na minha opinião, foi o melhor disco editado em 2009 em Portugal, foi o disco do 100 Steps. E foi um disco que mudou a minha vida completamente. Eu adoro quando isso acontece. Yeah. Quando há músicas. Há aquele disco. Yeah. Quando há aquela banda que muda qualquer coisa. Sim, senhora. É por isso também que fazes música. Sim, sim. Queres mudar a vida de alguém? É assim, o Anthony Green, do Circa Survive, disse uma frase que traduz tudo aquilo que eu senti em relação à música. A banda favorita dele é Nirvana. Mas ele, por acaso, diz que. Ele disse o seguinte: os Nirvana mudaram o mundo, mas eu não quero ser a banda que. Não quero fazer parte da banda que vai mudar o mundo. Eu quero ser a banda que influencia a banda que irá mudar o mundo, tal como os Pixies foram para a semana. Isso para mim é muito mais interessante. Acho que eu dou muito gosto muito de Pixies. Dou muita importância às pessoas com quem falo, depois dos concertos ou quando me metem-se comigo na internet. Porque eu nunca sei com quem é que estou a falar, nunca sei quem é que eu estou a influenciar. Então, que giro. Eu acho que isso é o mais interessante. É ficar assim um bocado Não sei, isso é um bocado até modesto, que é ficares um bocado na sombra da grande banda que vem aí. Ou não, já estou a exagerar um bocadinho. Não, eu acho que é mais ou menos por aí, é mais ou menos por aí. Mas eu também não gosto... Acabas por tentar acima, se influencias a banda que muda o mundo. Sim, sim, sim, mas acabas por se calhar não ser tão... reconhecido. Exato, é, não ser tão famoso, não é? Mas do que se calhar essa banda. A fama é relativa. Não, não é uma coisa que te puxe para a música. Para mim faz muito mais sentido. Eu acho que no mundo atual, eu gostaria imenso que... a PJ Harvey fosse mais famosa que os Jonas Brothers. Então, a minha fama não quer dizer nada. Exato, exato. Então, mas, e se for o reconhecimento dos seus colegas, já é uma coisa que tu levas com mais... Sim, mas... sim, sem dúvida, sem dúvida. Sim, eu... mais valor é isso. No entanto, o reconhecimento também é algo que é muito relativo. Eu cheguei a um ponto da minha vida em que eu não tinha nenhum disco editado e vejo... vejo o Jorge Cruz dos Diabo na Cruz a felicitar-me pelo meu trabalho, que ainda nem sequer tinha saído. Lá está, as pessoas da Flocaveira, as pessoas da Amor Fúria. E é um bocado assustador quando tu não tens nenhum disco, quando não tens nada, só tens duas demos na internet e as pessoas já, ei, és o maior! Então, e conta lá, essas demos, onde é que as pessoas a podem ouvir? As demos estão em quase todo o lado. Eu nunca vou ao MySpace, mas meti lá a música porque... Pá, eu li no Tumblr que music people have a MySpace. É verdade, é verdade. Eu sempre vou saber alguma coisa, quer saber alguma coisa sobre alguma banda, é MySpace, é correto. É verdade. E hoje fiquei perplexa quando abri o MySpace e vi, tipo, o top, o que é que está a dar, não sei o quê. Era Justin Bieber, Rihanna, era o Drake, era quem nem sei o quê. O Drake, eu também não. Não faço ideia. É um gajo mau. Vá, pronto. Não, badass. Não. É um gajo de hip hop, mas que. Pronto, eu como fã de hip hop não é a tua cena. Não. Pá, para mim, gajo mau, com pinta, é o Plan B. Eu adoro o Plan B. Porque ele é um gajo mau, ele é dança, mas tem aquela vozinha angelical. Que... Não, mas eu quando estava a dizer mau, era mesmo. má qualidade. não era por aí. Ah, okay. Não, é assim, para quem gosta, tudo bem, mas né, pronto. Mas estavas a falar, desculpa lá, interrompi-te. Tu a demo no MySpace. Yeah, mas para mim, eu prefiro que as pessoas vão ter comigo ao Facebook, que eu passo lá o dia todo. Por acaso não, passo o dia no Tumblr. Mas o Facebook é giro, porque eu gosto de estar no chat com as pessoas e gosto de fazer comments nas fotos. Ah, eu não gosto nada do chat do Facebook. Eu adoro o chat do Facebook. Aquilo, tu estás a falar com uma pessoa e depois alguém fala contigo, abre-te a janela e tu acabas por escrever uma coisa que queres escrever para outra pessoa, para essa pessoa. Eu passo a vida, desculpa, não era para ti. Tipo, eu adoro o Messiano, portanto, a partir do momento pronto, em que... Pronto, temos aqui uma divergência. Vamos começar a discutir as vantagens e desvantagens. Olha, o chat do Facebook não dá para enviar fecheiros. Sim, também é essa situação. E agora? You send it, we transfer. Sim, nós somos muito adeptas do you send it, não é? Yeah. E é do Dropbox e dessas coisas. Sim. Eu sou novata nisso, mas estou-me a render. Nós somos rookies. É enquanto designer gráfico, isso é o meu dia-a-dia. Conta mais sobre essa tua atividade. Eu quero contar sobre o meu Facebook. Não, ah, então fala do teu Facebook. facebook.com/AlexDalvaTeixeira. Passem por lá e façam um like. ou então, tipo, se procurarem Alex Dalva Teixeira, há uma página, tipo, da música e há a minha página pessoal. Eu sou amigo de toda a gente, adiciono toda a gente. Podem ir lá. Nós depois fazemos link para a tua página. É isso. Yeah. Obrigado. Nós fazemos sempre. Eu nunca vou ao Skype, porque eu só tenho Skype no iPod. Mas, tipo, é o meu nome. Eu acho que só Alex Dalva Teixeira em todo o lado. Então. Até no Tumblr. Quem tiver Tumblr, é sério. Tipo, digam que eu gosto de seguir o blog. Tá bem, e conta lá, a tua outra atividade que estavas a falar. Então, olha, eu antes queria estudar design de moda, mas os meus pais tinham medo que eu me tornasse homossexual. Então... Meu Deus, eu não acredito. Então, pronto, eu estou aqui a dar-vos conteúdo exclusivo. pronto, então eu acabei... E eles tinham muito medo que eu fosse estudar para Lisboa e ficasse um drogado. Então, eu fui estudar para o Montijo e no último dia de aulas eu tornei-me um drogado. Mas isso não era para contar. off the record. A gente censura. Deus, pip, pip, pip, pip. Não é preciso. Eu acabei de referir... Não, ele é uma pessoa que está à vontade. Já referi o centro de reabilitação e tudo, portanto... Não, mas às vezes podes referir isso como uma experiência que te ajudou a tornar alguém melhor, por isso. Sem dúvida. Não há nada a esconder. Não há... Eu acho que... Quando influencias os miúdos... Eles vão ver um bom exemplo. Se eu não tivesse ido lá parar, a minha vida não ia ser tão boa como é agora, mesmo a sério. Então, e se calhar não ias ter tanta percepção das coisas e da vida. Sem dúvida. Sabes quando... É bom às vezes é preciso uma coisa má mandar-te ao chão para tu acordares e... A questão é que eu na minha terrinha e na minha escola, no Montijo, pronto, eu fui estudar para a escola profissional do Montijo e era tipo um grande, era tipo o vanguardista da escola. Estavam todos na aldeia e eu era tipo o Dali da escola. Eu era a Lady Gaga, escrever a Lady Gaga. Então, quando eu chego a um centro de reabilitação e conheço pessoal que já esteve na prisão, conheço pessoas que viveram mesmo na rua, conheço pessoas que tinham uma vida muito pior que a que eu tive, tu percebes o que é ser o Betinho no meio dos outros todos. Exato, ou, exato. Será que os meus problemas são mesmo problemas? Exato. E pronto. E dás muito mais valor às pessoas que te amam, como a tua família e isso tudo. Então, eu vivo com os meus pais, mas não é porque... E os meus amigos mais próximos sabem, dizem todos, tens de mudar para Lisboa. Mas eles depois pensam, ah, pois é, tu estás a morar com os teus pais porque tu pagas grande parte da renda. E eu, yeah. Então, para mim a família vem em primeiro lugar. Mas gostavas de mudar para cá? Ou fica, queres estar no sítio onde tu cresceste? É sim, eu gostava. Ou é mais pela família? Eu gostava imenso de vir para Lisboa, em primeiro lugar para poder ir à Zé dos Bois mais vezes. Sim. Bem visto. E tenho um monte de amigos, pá, facilita a minha vida em termos de transportes, porque todas as minhas bandas estão todas baseadas em Lisboa ou em Lourdes. Eu todos os meses gasto mais de 50€ em transportes e não tenho passe. Tens que arranjar o passe. Tens que arranjar o passe, então. Não compensa porque eu apanho dois barcos diferentes, então isso é muito mal. Olha, eu falo de mim, moro tipo perto de Cascais, vá, e eu estou sempre a lamentar, não há tanto tempo para chegar a Lisboa, mas não sei se conseguia sair dali, que eu adoro viver ali, mas ao mesmo tempo é uma desvantagem tremenda. Porque em Lisboa é que está tudo. Mas eu acho que, para mim, eu nem sequer gostava de morar em Lisboa. Eu gostava mesmo de morar em Oeiras. Eu acho que é o sítio perfeito para se morar em Portugal. Que é mesmo ao lado de Lisboa. Tu tens a Oeiras, praia. Essa bela localidade. É fantástico. O McDonald's Oeiras, eu passo lá a vida. Santa Amaro, yeah. Yeah. Então vá, mais musiquinha. Mais musiquinha, o que é que vem a seguir? Ah, espera aí. Deixa-me abrir o Hotmail. Isto é o pão de cada dia no nosso programa. Exato. Não, nós somos a favor do improviso e do não ter direções e essas coisas. Então, yeah, a seguir, eu fiz uma escolha um bocado caricata, que era. Eu estava indeciso. Consegues ler daqui? Consigo. Bestial. Bravo. Esses óculos gigantes. E são os óculos muito fashion, deixa que eu te diga. São mesmo vintage. Eram da avó de um amigo meu. É sério? Eu pensava que era uma coisa super moderna. Não. Sabes que a moda é cíclica. É verdade. Eu aconselho a toda a gente a ir à Feira da Ladra e comprar armações a 10€ e depois trocar as lentes. Então, está muito mais barato do que comprar uns Ray-Ban, que toda a gente tem Ray-Ban. Então, hipster! Mesmo a sério. Mas pronto. Eu não tenho moral para falar. Ok, passando à próxima escolha. Pá, eu adoro ornatos, Violeta. Sim, ornatos. A Joana ornatos. Também. E eu também gosto. Nós passámos ornatos, mas a tua versão não é... Não é, não é, exato. É Turanja. Exato. É Turanja. Turanja. Isso é permitido. Uma banda que eu só escrevo em português. Eu acho que a banda que mais me influenciou a escrever em português foi Turanja. Eu amo a maneira de escrever do Tiago Tempo. Uhum. Também eu. Eu lembro que houve umas férias de verão em que todas as noites eu ia... Foi no ano em que saiu os Esquiços. Eu ia dormir para aí às 2 ou às 3 da manhã porque eu ficava acordado a ouvir aquele disco em repeat. E o disco é espetacular. Eu adoro. E é um dos discos da minha vida. É o Esquiços. E ele tem uma maneira de brincar com as palavras e de... E expressar mesmo o que tu estás a sentir. É bestial. Ele passa nas tintas para a métrica. Eu adoro. 30 frases num só verso, é incrível. Prova disso é aquela música, A Carta. Não, mas a mais gira, A Carta enjoa, infelizmente. Sim, não é a minha música preferida do disco, mas é a que tem mais assim palavras inseridas num só verso. É do segundo disco, do segundo. É uma que é ensaio. Que ele tem, um refrão que ele repete não sei quantas vezes, tira-me de mim, vai, tira-me. E depois os versos é só ele a falar e a repitar palavras. E ao vivo é uma banda espetacular. Tu só escreves em português? Não, também escrevo. Também escreves em inglês. Mas o que achas que é uma maior vantagem escrever em português? Ou não, não, O que é mais fácil para ti? É assim, sinceramente, não é uma questão de facilidade. Há coisas que... Há montes, hoje em dia, devido à internet e aos filmes que nós vemos, há montes de expressões que nós dizemos logo em inglês. há montes de coisas que eu sinto em inglês e faz-me sentido escrever logo em inglês. Exato. Há outras coisas que saem em português e também é... Mas não, eu detesto a desculpa de quando os jornalistas perguntam em que língua é que vocês se expressam ou em que língua é que vocês falam com os nossos amigos. Isso para mim é zero, que é pelo facto de ter amigos em Cascais que são americanos, também passa a vida a falar inglês. Então, apesar de ter um sotaque horrível... Mas... Olha, desculpa, deixa-me só interromper, tenho o telefone a tocar. Eu já o percebi há meia hora, mas... Não te queria interromper. Mas querem que eu continue? Sim, continua, nós nunca paramos. Okay. Aliás, eu acho que o nosso lema deste programa é nunca para. Aconteça o que acontecer, a Rita continua a falar, nem tem microfone, mas ela continua. O teu telefone? O meu telefone? É que estava a tocar. Não, não, este lema no nosso programa, o teu toque. Sim, é verdade, por acaso é verdade. É uma coisa especial. Acho que este é o melhor programa de rádio. Pronto, obrigada. Obrigada. Nem errada, nem anti-interesse nunca. Eu estou comovida. Ok, o nosso ego está a mil neste momento. Sério, isto... Olha, estás a ver aquele furo lento, obrigada. Não, mas é sério, isto mete a prova a um canto. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada. Nós vamos tentar. Passámos o mestre. Acreditar. Alvin. Por acaso já fiz um workshop com ele é bestial. Adoro o Alvin. É a espontaneidade em pessoa. Mas pronto, estavas a dizer. Estavas a falar. Falas em inglês com os amigos teus em Cascais, que são americanos. Foi pronto, até onde estavas a dizer que não havia para ti uma. Vá, não havia discriminação enquanto à língua, não é? Não há, porque. Epá, música é música e é universal. E é mais a maneira como tu sentes as coisas. Se apetece-me falar em português, eu falo em português. Até para mim, o exercício de leitura nunca. Eu desde pequeno fui habituado a ler livros em inglês, então passa muito por aí. Também. Não para dizer, eu não sou nacionalista, tal como o Tiago Ilo diz numa das canções dele. Eu dizem que eu sou patriota, mas eu não sou patriota, não. Se o país tivesse de arder, seria pela minha mão. Então. Mas eu patriota também não sou muito, mas adoro a nossa língua. Eu também. Sim. A nossa língua é tão rica... Mas é que eu acho sinceramente que é uma vantagem escrever em português, sim, muito sinceramente. Tens montes de metáforas que pode utilizar, sim, é isso, a nossa língua é rica. E faz-me com só umas bandas escreverem em inglês, que eu não sei se é para terem projeção, que não têm. É essa a questão, é que é isso. Escrevem em inglês para ter projeção lá fora, mas não têm, daí que não faz sentido. Eu acho que às vezes a censura do escrever em inglês vem muito mais por aí, não é? Para as pessoas quererem ter essa projeção. Agora, quando tu falas que faz sentido às vezes escrever, porque estás a sentir naquele momento... Aquelas palavras em inglês, eu percebo isso porque nós temos tantas influências do exterior. Mas eu acho que é mais modesto escrever em português, tenho essa impressão. Não sei, lá está, a minha opinião é que eu já disse, mas também a questão da projeção. A Portugal é um país de ondas e modinhas. Em 2009 foi um ano em que estava na moda escrever em português. Foi um ano em que aparecem os Pinto Ferreira, um ano em que aparecem os Pontos Negros, um ano em que aparecem os Golpes. Em que surge essa... É verdade, o rock também agora gosto bastante dos golpes. O rock agora, eu sinto que há uns anos para cá têm apostado muito mais as bandas de rock em escrever em português do que, não sei, do que aqui há alguns anos, não era? Normalmente... Eu gosto mais assim, tiras o chapéu por isso. Não tenho chapéu, mas tiro. Mesmo a sério. Então pronto, olha, nós já íamos passar a Turange. Íamos passar a Turange, já nos perdemos. E eu disse passar. A minha dicção em rádio está cada vez melhor. Coragem a tocar a saga dos Ornatos Violeta. Foi como arder, para ti nem foi viver, foi mudar o mundo sem pensar em mim. Mas o tempo até passou e és o que ele me ensinou, uma chaga para lembrar que há um. Querer já não sei quem te abraçou. Diz que eu não senti teu corpo sobre o meu. Quando eu cair, eu espero ao menos que olhes para trás. Diz que não te afastas de algo que é também teu. Não vai haver um novo amor tão capaz e tão maior. Para mim será melhor assim. Vê como eu quero e vou tentar, sem matar o nosso amor. Não achar que o mundo é feito para nós. E és o que ele me ensinou, uma chaga para lembrar que há um fim. Ah, ah, ah, ah. Apesar de ser tão noite, há quem tema a madrugada e no escuro se afoite. Há quem durma tão cansado, nem um beijo os estremece. De manhã acordarão para o que não lhes apetece. E há quem imita os lobos, embora imitando gente. Quem lute a lutar, veja o mundo andar para a frente. Lá embaixo engana a gente, apesar de ser tão tarde. Há quem cresça no escuro e do dia se resguarda. Há quem corra sem ter braços para os braços que os aceitam. E seus braços juntos crescem, entrelaçados se deitam. E amanhã traz outros braços, também juntos de outra forma. De quem luta e a lutar a si mesmo se transforma. Faltou hoje ao vermelho. Quando nós viu a noite até ser já. do comboio, na paragem do autocarro. À espera do comboio, na paragem do autocarro. Lá embaixo ainda anda gente e uma cara conhecida. Vai abrindo no escuro uma luz como uma ferida, como uma luz que corre atrás da corrida de um cometa. Vejo valas e valados no seu pé de uma valeta. Lá embaixo ainda anda gente e uma cara conhecida. Vai atendo noite fora um incêndio na avenida. És tu, Maria, eu sei, já sei. És tu, quando nos faltou hoje ao rendevo. Quando nos viu a noite até ser já quase dia. Depois de uma longa sessão off the record, o que é que acabámos de ouvir, Alex? De ouvir os Clã a cantarem Lá em Baixo, que é uma canção do Sérgio Godinho. Grande Sérgio Godinho. Grande Sérgio... Ah! Grande Sérgio Godinho. Eu hoje estou gaga. E é de um disco que eu acho espetacular, que eu ouvia muito quando eu era pequenino. Pequenino. É o Afinidades, que é um disco ao vivo, um concerto dos Clã com o Sérgio Godinho. E depois era, tipo, eu acho que estava no quinto ou no sexto ano quando isto saiu. Eu era uma criança e já adorava aqueles poemas. E depois uma banda de rock muito boa, a tocarem aquelas canções que são intemporais. Uhum. Não sei, o Sérgio Godinho ensinou-me metáforas, ensinou-me antítese, ensinou-me tanta coisa que eu hoje aplico na minha forma de escrever. Foi por isso que eu escolhi isto. Não escolhi Clã, tipo, só porque é uma banda. Só por escolher. Por acaso, eu acho engraçado ter escolhido bandas a tocarem covers de outras bandas que são relevantes para mim, porque é uma maneira de juntar útil ao agradável. Sim, exatamente. Juntas logo dois, não é? Yeah. Dois em um. Eu tenho uma irmã mais nova e ela disse-me logo, ok, escolhe esta. E eu vi no teu Facebook, sim, acho que foi, que ela queria vir para cá, não é? Aliás, nós no caminho estamos a falar nisso. Eu sou muito stalker. Não, é isso. No Facebook toda a gente pode ser stalker. Eu, por acaso, eu também aconselharam-me a vir para cá. Eu decidi passar a faculdade. Eu acabei o 12º e comecei logo a trabalhar. Ainda mais a tempo. Eu não tinha dinheiro para ir para a faculdade. Então, nunca é tarde. Yeah. Mas tu vês, se aqui houverem cursos pós-laborais, acho que vou candidatar. Depende do curso. Não, por agora só há Relações Públicas e Publicidade. A sério? Para o laboral, exato. Será mas que para o ano vai ser diferente? Para o ano, se calhar, já há audiovisual e jornalismo, não sei. Tu curtias mais o quê? Exato. Audiovisual? Audiovisual, yeah. Pois. Eu gostava. Eu estou em jornalismo, mas eu também gostava de tirar audiovisual. Sim. Amiga que ela tirou aqui o curso de jornalismo, a Tânia Mendes. Ela agora está a trabalhar em MOL. Foi ela que comentou lá isso, yeah. E que estavam na conversa. Eu vejo tudo, eu sou espetacular. Ela, cumprimentos à Tânia, aqui da ESCS. É verdade. Tu tens que ir para lá, a escola é espetacular, o pessoal é fantástico e tu aprendes bem e sais de lá e sabes fazer tudo e mais alguma coisa. É, tens uma componente prática muito presente. Isto é e depois, um técnico, não é? Sim, sim, exatamente. Uhum. Exato. E depois é uma escola pequenina, toda a gente se conhece. E sentes ter família, pronto. Eu gosto, nós estamos sempre a acabar a nossa escola. Exato, não é? nós somos tão ótimas. Bem. Nós somos tão lindas. Somos ótimas para a nossa escola. O meu secundário foi numa escola profissional, também era uma escola pequenina. Por acaso era um prédio, então aquilo era a família. A senhora da livraria era tipo a nossa irmã mais velha e estávamos sempre lá. Não achas que... O design estava sempre lá batido. Não é uma vantagem muito maior tirares logo um curso profissional no secundário? Eu acho que é assim, por um lado... Não sei, eu às vezes chego um bocado a essa conclusão. Tu tens uma vantagem e tens uma desvantagem. A vantagem é que tu sais lá e tu sabes trabalhar. Estás preparado para ir para o mercado. É isso. A desvantagem é que a maior parte das disciplinas não são específicas que tu precisas para fazer os exames nacionais. Eu queria seguir design de comunicação, mas não tive geometria descritiva, não tive português como sei no secundário normal. Pois. Não tive história como sei no secundário normal. Isso afeta-me bastante. Eu só fiz um exame de desenho e tive 13. Então, e não deu. Não tenho lado nenhum. Pois. Eu tenho uma amiga minha que também tem um curso profissional em design e ela não arranjou nada na área. Daí que agora vai tirar outro curso qualquer, tipo, vai fazer exame como externa, vai entrar noutro curso superior, que nem tem nada a ver com a área dela, porque ela gosta de design, mas ela não conseguiu ficar colocada. Ah, a minha irmã ao menos já tem, ela está em design interiores, então ela já tem... Isso é tão fixe. Descritiva, e então, ela, história como deve ser, então ela vai fazer esses dois exames. E vem para cá. E ela tem média 18, acho eu, então. Muito fixe. É o orgulho da família. O irmão está-se aqui a doar. É o irmão babado. Quando os meus tutores disseram que se tu só não tiveste 19 porque tu desleixaste no projeto final de curso, eu tive 15 no final do curso, e quando eles disseram se tu apresentasse um trabalho como deve ser, que tu sabes que eras capaz, tu tinhas um 19 na média, aí tipo, o meu mundo completamente. Eu, ok. Não interessa, abriram-se outras portas. Eu acho isso curioso, que o ensino profissional é uma outra dimensão. Por exemplo, não sei, tenho essa impressão que as pessoas lá estão sempre melhor preparadas para as coisas do que nós. Mas é assim, mesmo que vão para uma universidade, eu achava melhor preparados para... Sim, não é? Eu acabei o 12º e não sabia fazer nada. Posso dar um exemplo? Agora na empresa onde eu estou a trabalhar, estava lá, eu tinha uma colega que tinha um mestrado do IAD e ela não sabia fazer metade daquilo que eu sei fazer com o 12º ano. E eu estava parvo, como é que... Tipo, eu dizia, como é que tu gastaste tanto dinheiro? Pois, que exato. Nós todos sabemos como é que são as propinas do IAD e... Tu não sabes fazer cenas que é do tipo Ctrl H, tipo, para não sei, para designers é assim uma cena bué, básica. Ou será que ela não deu tanto uso? Não sei, é que dizem que também ela disse-me que o curso lá era muito teórico e é muito mais voltado para a fotografia, o que acaba por ser revoltante. A sério, isso é tão... É que eu adoro fotografia. Eu estou a pensar, quando acabar jornalismo, meto-me em fotografia. Eu antes adorava fotografia até ter aulas. Eu no secundário tive 3 anos de fotografia e é das coisas mais... Era das disciplinas mais complicadas que tive. Principalmente fotografia analógica. Porque tu tens as regras todas de abertura e da luz... É giro revelar, mas tu cansas do cheiro dos químicos, aquilo cheira a xixi de gato. É verdade. Não, mas é muito complicado. E a minha professora gostava tanto de mim, que ela convidou-me para fazer um trabalho de reportagem com ela, fotografar um casamento. E toda a gente tem aquele preconceito de ei, é bem infeliz fotografar casamentos e não sei o quê. Experimentem fotografar um casamento e tirarem fotos boas, tipo a toda a gente, a todos os convidados. É preciso ser-se muito talentoso e ter muita paciência e ter um olho fantástico para aquilo, para fazer um bom trabalho. Mas em relação ao casamento? Porque achas... Ao casamento, ao batizado, whatever. Porque assim, fotografia de moda é a coisa mais fácil. As modelos e os modelos são sempre pessoas lindas. Exato. A luz já faz o trabalho todo. Ou seja, a fotografia está ali à tua frente, não é? Está tudo ali preparado. Se for um casamento, tu é que tens de criar a fotografia. Isso, não, eu tenho... A altura certa. É como fotojornalismo. Também, Olha, era o que eu adorava fazer. Yeah. Mas tenho um amigo meu que ele é... Pronto, não é, não é fotógrafo, não tem formação, quer dizer, tem formação, mas não tem nenhum curso superior, nada disso. Mas é fotógrafo. Sim, é fotógrafo. Tira fotografias, é fotógrafo. Não, ele é mesmo, ele tem um talento excepcional. Eu adoro as fotos dele, eu digo que cada foto dele é tipo masterpiece, é espetacular. E ele explicou-me também, eu fiz uma reportagem sobre artistas desvalorizados. Uhum. Não é desvalorizados, pronto, que não, pronto, não podiam exercer a dificuldade dos artistas em se ingrarem hoje em dia, porque ele tem um talento imenso e pronto. Ele diz que não fotografa não gosta de fotografar casamentos e batizagens, nada disso, porque é uma responsabilidade tremenda. Sem dúvida. Que é tipo, é o dia especial daquela pessoa. Se tu falhas, acabou. Não sei se vocês conhecem a Vera Marmelo, que é a fotografia mais recitada agora na linha indie. Ela fotografou os Linda Martini, os Pontos Negros, o B Fachada. Ela está a fotografar os indies todos. Eu admiro a Rita Carmo, a que faz fotos para a Blitz, as fotografias dela. A sério? É standard, é completamente impessoal. E se ela tiver ouvido, desculpa, mas é a minha opinião, se eu estou a ser sincero. Então, claro. A Vera Marmelo, eu acho que é uma coisa que é, tu sentes que tu estás lá. A luz é fantástica, tem uma suavidade e transmite alguma coisa. E há uma beleza na maneira como ela compõe a disposição dos elementos todos, desde da luz, da cor. E ela não tirou curso nenhum, ela é uma engenheira e começou a fotografar só pela piada. E porque os amigos dela eram músicos da cena noise e indie do Barreiro. E ela agora está a fotografar para jornais e para montes de sites e toda a gente quer fotos dela. A sério? Tu gostavas também? Eu estou há meses para combinar com ela para tirarmos fotos, mas quando sou eu que tenho de viajar, quando não sou eu, é ela. Ou então ela está ocupada com outros projetos. Mas pronto, lá está. E ela foi convidada para fotografar um casamento e, de facto, ela sentiu aquela responsabilidade do género. É o dia especial dela e eu tenho na minha cabeça aquelas fotos lindas, luz toda no sítio, mas ela quer as minhas coisas todas que eu faço, que tu vês as sombras todas mal feitas, as folhas das árvores e essas coisas todas. Não, eu no Arraial aqui da faculdade, o Arraial é esquisito. Eu, pronto, tenho bom núcleo de fotografia, mas não percebia nada daquilo. E eles chegaram, espetaram-me com uma máquina na mão, pá, força! Siga. E eu, o quê? O que é que eu faço com isto? Mas é assim que se aprende também. Sim, as minhas primeiras fotos, o primeiro concerto, estraguei tudo, não se aproveitava nenhuma. O segundo já foi melhorzinho e pronto, agora acho que já me sabe. Não sou boa fotógrafa, mas já acho que já me sabe. No entanto, deixa-me aqui referir, eu sou hater, no sentido em que eu odeio miúdas que têm uma Nikon e acham-se fotógrafas. E vão para o DeviantArt, tiram fotos com All Stars e uma Kitty e têm não sei quantos likes. Isso não é arte. Amigas, isso não é arte. Pronto, fica aqui a mensagem. Nós somos as Canons. Okay. Ok. Já estamos a falar há muito tempo. Não? Então vamos falar. Sim, eu também acho que sim. O que é que a gente vai meter assim? O que é que a gente vai ter assim? Espera aí, deixa-me abrir o Hotmail. Ai, agora o rato não vai lá. Pá, a seguir, ok, a seguir vamos meter a minha banda favorita. Olha, tem um e-mail. Oi, chupa. Isso era uma coisa? Não, és tu. É a tua vez, é a tua vez. Não, eu disse, olha, tenho um e-mail, mas pronto, ninguém lá em casa se interessa por isso. Enfim, a seguir vamos. Se é que está alguém do lado de lá. Vou meter o quê? Yeah, vou meter a It's Time dos Triplets, do EP Noise, Noise, Noise, que saiu no Ótimos Discos. Toda a gente pode sacar, também é grátis. E que tu referiste, podes sacar o EP aqui? Podes sacar o EP, não, eu escolhi esta música porque, para já, foi produzida pelo Ben, porque o EP foi produzido por o Jason Montevideo dos Reform the Resistance. Ele é um gajo bem bacano, pronto, ele veio de propósito de Nashville para Portugal só para produzir o disco aos Triplets. A sério? Yeah. E pronto, eu tive a sorte de conhecê-lo durante uma tour com a banda dele. Mas esta música em particular foi produzida pelo Ben no quarto dele, e foi assim, no sábado ele gravou uma música minha, no domingo nós estávamos a gravar esta, pronto, as vozes desta, tipo a Jasmine e o Ben, e no final eles precisavam de umas vozes extra, e ele, Alex, chega aqui, e fica bem da contente. Pronto. E é bem engraçado porque eu era um miúdo de 10 anos e aos concertos dos Triplets, tipo a primeira fila e não sei o quê. E no final das contas tenho o guitarrista dos Triplets a produzir os meus discos e somos amigos e... Eu acho que já o cheguei a ver aqui há muito tempo atrás, não me recordo bem Acho que foi, não sei se, se calhar, não, acho que foram mesmo eles, não sei. Não sei. Eu acho que foram eles, mas eu não sei, não, na altura não liguei muito, já foi há muito tempo mesmo. Ainda eu não andava assim, a ouvir muito bandas dessa, mas, dessa cena. Não sei, para mim é gratificante, enquanto músico, uma das bandas que mais me influenciou, aliás, foi por causa dos Triplets que eu comecei, que eu fiz a minha primeira banda, eu lembro-me disso. Foi depois de ter visto um concerto deles que eu cheguei a casa, e virei para os meus amigos da igreja e disse, bora fazer uma banda. Uma banda de rock. Agora trabalhas com eles, é tipo uma cena. Eu também estou a influenciá-los de alguma maneira. Eu reparei, pá, eles de repente meteram na cabeça que queriam deixar de ser uma banda de punk e fazer cenas mais desprendidas, mais indie, mais dançáveis. E saber que eu tenho sido uma influência, tipo, de alguma maneira para eles. Pá, não sei. Um orgulho. Então, pronto. It's time, Mr. Ripley. Bora lá. Wake up, it's time to sleep up. Open the blinds, the money macacos dominavam o mundo. Acabámos de ouvir o Tiago, o grande senhor, o grande mestre Tiago Guilu. A canção chama-se Da Fuga para a Mágoa e não é só ele a cantar, estou eu a cantar, o Samuel Lúria e o Filipe dos Pontos Negros. Então, muito bem. Pronto, só para... Estamos aqui a falar da Ágata, não é? Deixa-me falar. Já vamos à Ágata. Ah, fala, desculpa. Ok, pronto, é só para... Eu adoro a história desta música porque foi gravada no estúdio da Valentim de Carvalho e é assim qualquer coisa espetacular. Quando estás habituado a gravar com microfones ranhosos e no teu quarto, mesmo com o microfone comprado na loja dos chineses, de repente estás no estúdio da Valentim de Carvalho onde gravou a Amália, o David Fonseca. Aliás, tu ainda tens a setlist de... das gravações do Between Waves e tudo. Tens as letras dos Diabo na Cruz espalhados pelo chão. Enfim, e depois é assim, está lá, toda a gente me intimidava na altura. Na altura eu só conhecia o Tiago. Então é assim, estava lá, estavam lá os Pontos Negros, estavam lá, e depois ainda por cima o Jonatas Pires, que eu na altura tinha bué de medo do Jonatas, porque eu adoro. O Samuel Lúria, o Bruno Morgado, que é um grande bacana. E faz beatbox nesta música também. Eu estava nervosíssimo e tive de fazer uma parte que é completamente bem fachada, que é o oh, oh! E depois no final de eu gravar, eu não sabia, passado uma semana o Ben vem ter comigo, ele assistiu musicalmente as gravações todas. Adorava ver umas gravações, a sério. Yeah. É uma seca. É, a sério. Todas. Mas é giro quando está lá a bué da gente, quando, tipo, quando o estúdio está cheio e aquelas partes toda a gente gravar cores e gravar palmas e está toda a gente na palhaçada, isso é bué da fixe. E o estúdio da Valentina. Sim, nós adoramos ter o nosso estúdio cheio. Eu adorava viver naquele estúdio e pronto. E pronto. E depois o Ben. Também gostava de viver neste estúdio às vezes. É tão bom estar aqui. É um spot tão bom, sério. O ponto alto é o Ben vira-se para mim e diz: olha, estás a ver a parte que tu gravaste? Aquilo era para ser o B fachada. E eu: what? Vês. Então, então, olha, o what ouviu-se. Fez. Isto é o meu lado afro-americano, viu? Não é ouviu-se, pronto, eu explico. Eu ainda não disse che, nem disse prima durante a entrevista. Não. Nem disse está batendo de várias. Não. Ao menos eu não estou com aquele discurso, aquele português muito polido, que parece que andei a estudar o dicionário. Toda a gente toda a gente da linha independente faz, que nas entrevistas falar, tipo, ok, nós engolimos os Lusíadas e agora estamos. Eu detesto isso. Eu digo bué e digo prontos. Sim. Bué está no dicionário. Eu falo mal, eu falo português mal. E infelizmente, eu sei que é uma falha minha, eu dou erros ortográficos. É a vida! Mas pronto, és honesto. É assim. Não tentas ser outra pessoa, muito mais bem. Nada. Be yourself. Exatamente, muito bom. Pronto, agora podemos falar da Ágata. Sim, sim, eu ia puxar a Ágata. Okay. Maria Fernanda. Ok. Conta-nos lá a história da Ágata. Por curiosidade, eu, em 1998 ou 96, eu não me lembro bem ao certo, a Ágata lança um videoclipe, A Comunhão de Bens, passava no Top Mais, acho que na altura dava na RTP1 e tudo. Ainda dá. Sim, o Top Mais. O Top Mais é da RTP1. E na altura eu lembro que dava as Marés Vivas e dava o Chuck Norris na TV. Bem, já foi a boé, eu lembro-me também. Eu tenho saudades desses verões. E pronto, eu apareço no videoclipe. Eu sou a única criança afrodescendente no vídeo. Quem pode procurar. E quem conhecer os teenagers, o vídeo Feeling Better, também sou o único afrodescendente nesse vídeo. O que é um grande orgulho, representar a raça negra no mundo do rock and roll e da música pimba. Atenção que... O contraste. Atenção que o Alex aparece na parte da festa do filho. Sim, sim, nós já tivemos o prazer de ver o vídeo. Agora fiz. E o vídeo é uma obra-prima, é verdade, é um grande videoclipe. Também aparece no. A Ágata aparece como uma diva. Não aparecem mais vídeos, mas o resto não é tão interessante. Da Ágata é interessante. E tem aquela ação, a chapada que ela manda no bacana. Pum! Nós trazes a surpresa, Rita, as pessoas querem ver. Para o YouTube. Sério, pessoal, YouTube. Ágata com 1 milhão de bens, já, agora. Imperdível. Não, agora, já é assim, não. É assim que se começa. Agora estamos aqui um bocado ainda na conversa, mas a seguir este programa. Vão a ver. Vou fazer a pausa no podcast, podem ir lá ver. Ah, mas isto também passa na rádio mesmo em direto. Seriously? Yeah. Uau. Sábado às 9 e repete a terça às 18. Uau. Porquê que eu digo 9 e 18? 9 e 6, pronto. Está tudo bem. Eu estou um bocado baralhada das ideias. É seguir um bocado das nossas aulas de rádio, não é? O professor diz para dizer às 9 da noite. Falar como as pessoas falam. Exato, falar como as pessoas falam. Ok. Então, olha, nós agora vamos passar uma músicas ao vivo. Uh-huh. As tuas. Aqui em acústico, em direto. Queres-nos falar um bocadinho ao das vivo, músicas? E a cores, vão, no estúdio. Vocês vão tocar. E eu estou a falar por cima de ti, isto é fascinante. Bora, Rita. Isto é magia da rádio. É que nós estamos muito felizes a falar. E depois ninguém vai ouvir nada porque nós estamos a falar uma por cima da outra. Estavas a dizer. Ora bem, qual é que vai ser a primeira que vocês vão tocar? A primeira música. Vocês, porque assim, o Victor teve mudo e surdo. Ai, eu não consigo dizer nada hoje. Esteve mudo aqui no estúdio. Mas ele tocou aqui as músicas com o Alex, daí que a gente diz vocês. Uhum. Ok, a primeira vai ser A Guarda em Ti. É uma canção que as pessoas mais inteligentes vão perceber muito sobre a minha pessoa. Uma pista, esta música não foi escrita para o Ruben Martins, mas eu sempre, antes de tocar, eu gosto imenso de dedicá-la ao Ruben Martins, que é uma cyber celebrity da internet. Na altura em que havia o emo, Ele era tipo o único português nos trains do pessoal. E é um senhor muito andrógeno, mas é um rapaz simpático. Então, é uma piada. É uma piada pessoal. Ok. E a segunda? A segunda chama-se Diz-me. Era originalmente uma canção que eu tocava com os Xers. E que fica na cabeça, aviso já. Sim. Catchy. E pronto, e é uma canção que faz lembrar a Malhação. Eu não sei se vocês... Lembro-me. Eu lembro a Malhação, sim. Sim, senhora. Toda a gente diz, isto é Morangos com Açúcar. E eu, não, isto é a Malhação. Sim, porque Morangos com Açúcar é a Malhação rasca. Já me engasgar outra vez, eu hoje não digo nada de jeito. Mas pronto, e antes era uma canção completamente Block Party, / We Are Scientists, e graças ao Paulo Monteiro, ele ajudou-me a escrever alguma coisa que seja mesmo Alex. Então, ok, yeah. Então é o que nós vamos ouvir agora e nós já voltamos. Para nos despedirmos, não é? Infelizmente. Sim, sim. Então vá, ao direto. Ao direto. Ai meu Deus! Em direto, ao vivo e a cores. Alex Dalva Teixeira, no Estúdio 10 CFM. Palminhas, foi espetacular. Exatamente. Nós gostámos muito e foi o primeiro momento acústico que nós tivemos aqui. É verdade. Estou a brincar. Não, é verdade. Uau! Já cá tivemos bandas, mas com os Iconoclasts não foi possível por motivos de logística. Digamos assim. Mas... sempre enfiar a banda toda. É exatamente. Pronto, as pessoas não veem, mas o tamanho do estúdio é o que é. E os recursos são os que são. Para mim, a Iconoclast é só o Pipa Marinho. Estou a brincar. Estou a brincar. Mas por falar na Pipa, eu escrevi uma música sobre ela. Acho que está alguns no meu Facebook. No YouTube está lá, de certeza. Chama-se Didas Cálias. Então. Ah, eu já vi, sim, yeah. Senhor. E o videoclipe é giro, sou só eu, para já, porque é uma música... Ah, é o rapar o cabelo. É isso mesmo. Exatamente. É isso mesmo. Porque a música foi gravada com o meu iPod e foi filmada com o iPod. Isso, ah, sério? Como é que tu fizeste aquilo? Bem, as pessoas não... Fazes tudo com o iPod, tu? É, sim, o iPod mudou a minha vida, mesmo, até em termos de social networking e tudo, então... O iPod também mudou a minha vida, mas o meu é um nano, daqueles mesmo old school. Mas olha, aconselho toda a gente a comprar um iPod Touch. Quem tiver mais dinheiro, compra um iPhone. Eu não devia estar a fazer... Não, não devias, é verdade. A publicidade que nós agora vamos fazer vai ser publicidade a ti. Oh, obrigado. É verdade, estejam atentos aqui ao nosso convidado especial do rock português. Toda a gente está a ouvir. E pronto, olha, nós vamos... Nós gostávamos muito de ter cá. Queres nos dizer mais alguma coisa? Eu gostei imenso de cá estar e gostava, eu não me apetece ir embora, gostava imenso de continuar a falar com vocês. Continua. Nós não pomos limites à conversa, força. Lamentavelmente quem põe é FFM, não é? Mesmo assim não metem, que a gente tem, nós temos ultrapassado, nós chegamos a 2 horas. Nas últimas semanas tem sido 2 horas e mas meia. Mas mesmo assim nós já vamos ultrapassar. E ninguém põe limites. Eu aposto com vocês que nós este programa também vai sair. É, ser mais. É assim, Alex Alva Teixeira é mais vivo ao vivo do que nas gravações, não sei, pelo menos eu acho. É assim, eu... E as pessoas que veem que... É assim, eu gosto... Eu... Mas é sempre diferente ouvir ao vivo, não é? Sim, eu começo a gostar mais de uma banda a partir do momento que eu ouço ao vivo, dou-lhe mais valor. E depois, eu não sei, eu não quero estar a parecer convencido, mas... Claro que não, toda a gente já percebeu que tu és um rapaz. Eu aconselho as pessoas a irem ver os meus concertos, porque sinceramente todos são diferentes. Todos, não é a questão de terem alinhamentos diferentes. Há concertos em que eu tenho 2 bateristas, uhum. Há concertos em que tipo, sou só eu e um baixo, é só baixo e bateria. A sério, todos os concertos são completamente diferentes. Nós fazemos covers diferentes ou tocamos músicas diferentes. E eu não sou como os indies ingleses que estão a tocar e estão-se nas tintas para vocês. Eu quando tenho tambores, eu pego nos meus tambores, eu vou para o meio do público com os tambores e o público toca nos tambores. Que fixe, é mesmo assim que funciona. Então, eu fui criado pela escola do hardcore. No dia 13 de maio, acho eu. Era isso que eu te ia dizer, era para anunciar as datas. Exatamente. A gente gostava de ir ver, não? Vamos às duas? Sim, sim, vamos? Sim. Eu vou tocar um bocado longe, em Fanhões, que é seguir a Lourdes, mas podem apanhar um autocarro. Não, mas quando houver concerto em Lisboa, convido toda a gente. Ok. Então... Mas pronto, convido na mesma que as pessoas. A próxima data é 13 de maio, não é? Em Fanhões, vai ser numa igreja, vai ser Boa de Giro, porque é uma capela. A sério? E vai ter bom som. Vai, não é? Vai. E eu vou tocar também com a minha banda de metal, que vai ser lindo, metal na igreja. Muito. Das coisas que me deixam mais orgulhoso de ser cristão evangélico é que nós somos muito abertas. Ele começou por dizer que era um conservador. É verdade. Eu acho que sim. Não, a questão é que Há uma diferença entre ser conservador e ser exigente, então. Eu acho que é isso. Open-minded. É mesmo por aí. Então, eu amo toda a gente, não discrimino ninguém. Eu acredito que Deus e Jesus Cristo amam toda a gente. Por acaso gostava de ver uma coisa dessas num concerto de uma igreja. Numa igreja. Adorava. Vocês deviam ter ido a ver os Pontos Negros na cave da igreja de Queluz, que foi um concerto lendário com sangue na cave da igreja. Tanto que há uma canção dos Lacraus que chama-se. Dos Lacraus não, dos Gratos Leprosos, que chama-se Há Sangue na Tua T-shirt e tu não sabes de quem é. Isso é lindo. Foi o mosh mais violento da minha vida e havia sangue nas t-shirts do pessoal e nós não sabíamos o que é que estava a sangrar. Ai meu Deus. Em cor. Tudo okay. É possível. Tudo é possível na igreja. Tudo é possível. Então, é isso. Mas pá, Facebook. Passem pelo Facebook. Eu gosto de falar com as pessoas no Facebook. E também sou o stalker. Mas eu não sou do género de ir ao Facebook das pessoas e dizer: olha para esta foto, ela engordou. Não, não. Epá. Não, eu confesso que eu vi isso da tua irmã porque fui lá fazer um like ao post. Ela é boa! Daí que eu puxei a conversa. Beijinhos para a tua irmã. E ela é bem-vinda. Aqui. É bem-vinda aqui. E tem bom gosto, segundo o que tu estavas a contar. Tem bom gosto musical, portanto. E pronto. E cá te esperamos para o ano. Cá te espero para praxar-te. Oh, yeah. Para te praxar. Para brincar. Eu digo sempre às pessoas que querem vir para cá para assustá-las. Digo sempre isto. Eu não sei se estou-me a esquecer de qualquer coisa. Eu acho que devia dizer qualquer coisa. O que é que queres dizer mais? Nada. E pá, pronto. É aquela cena. A pergunta que eu faço sempre: tens animais de estimação? Eu, quando me faltam perguntas, é o que eu digo. A minha mãe deixou ter, mas eu também. Eu não tenho uma vida que me permita ter animais. Eu adoro animais, mas precisamente porque gostar muito de animais, eu não tenho nenhum. Porque achas que não ias conseguir tomar conta de casa. Pois. A minha mãe, cada vez que eu chego a casa, ela diz-me: tu lembraste que tens casa, não foi? E pronto, e este programa passa. Pronto, está a passar hoje, eu que sou é sábado. Tão boa. Sábado são 9 da noite. Bem, nós temos repetição na terça-feira às 6 da tarde, não é verdade? É verdade, é verdade. E ora, vocês podem ir ao nosso Facebook. Ouvir o podcast. Exatamente. E deixem sugestões, porque nós gostamos muito das vossas sugestões e que falem connosco. Sim. Não temos dito o nosso e-mail, mas está à vontade para vocês, que é mdm.rcfm@gmail.com. Exatamente. E nós... E passem pelo perfil do Alex também, para saber o que é que ele anda a fazer. Posso dizer só mais uma coisa? Pode sim, senhora. Vais-me dizer que é Gmail. Não. Ah, ok. É que eu estou sempre na dúvida. Eu digo Gmail, sempre disse Gmail. Não. Mas há muita gente que me diz: é Gmail. Só uma coisa, se vocês quiserem concertos, digam. Eu, tipo, cachê não é problema, eu não me importo tocar à borda. Olha, já estás contratado para o Real Esquisito, não, próximo ano. Depende, tipo, há músicos que. Não, nenhum dos músicos que tocam comigo exige, mas tipo, alguns eu acho que merecem ser pagos. Por exemplo, mas pronto. O Vítor não se importa de tocar à borda, eu acho que ele é um fofinho, que ele vem todos os meus concertos. Mas nós tocamos em todo o lado, com condições ou sem condições, nós tocamos. Isto é o que interessa é que tocar. Lá está, é modesto. É isso. Em caves, em quartos, em barbeiros, cabines telefónicas, onde vocês quiserem. Nós já ficámos num cabines telefónicas, isso seria interessante. Nós ficámos no skatepark das Caldas da Rainha e havia montes de mosquitos à nossa volta. Uau! Sem microfone, sem nada, foi bué da louco. Eu fiquei rouco no final. Está bem, está bem. Mais uma vez, gostávamos muito de ter aqui. Obrigado. Foi um momento agradável de conversa e corremos tudo desde o metal até a Ágata, portanto, foi muito interessante. E volta sempre. E eles que voltem a ouvir-nos sempre quiserem. E pronto, e nós ao longo da semana avisamos qual é o nosso próximo programa, o nosso próximo tema, para vocês. Nós também... gostamos de deixar assim. Por acaso não temos anunciado. Não temos anunciado, mas vamos começar a fazer isso, que é para vocês mandarem músicas que podem passar. Gostavam, não é? De ouvir. Exatamente. Sim, podes dar sugestões. Podes fazer sugestões. E nós fazemos tipo discos pedidos. Nós gostamos que façam sugestões, mas as pessoas não são de participativas. Não. Não, é que há programas de rádio em que eles dizem, tipo, na RFM há séculos que não ouvi isto. E eu me pedi para passar em Spice Girls, até agora nada. Ah. Eu não pedi Joy Division porque eu tenho a certeza que eles nunca na vida vão passar Joy Division. Mas connosco podes pedir. Agora têm que entrar dentro do tema que nós, é? Que nós vamos fazer. Pronto, isto e é isto. Programa temático. Nós adoramos alongar-nos, mas nós continuamos a encher chouriços. Pronto, então vá, é desta. É desta, vamos até lá. Até para a semana. Até para a semana. Bye. Quando os macacos dominavam o mundo. com Joana Mourenço e Rita Bernardo.